Então, Réu, o Thiago ele falou que vai chegar um pouco mais tarde, mas ele falou ele que não vem. vem, Vem não não? vem, não vem. Pô, ele falou que vem mais tarde, mas ele não vem, pode ter certeza. Ele não participa nem da MDM, cara, vai participar do Ele nosso. sempre fala isso pra gente. Ah, ó, se der, eu conecto um pouco mais tarde, aí eu entro depois. Ele nunca entra. Mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Eu sou o Leonardo, e hoje, além de termos conosco o Joker... Vai levar um tiro nesse cu, seu filho da puta! O bando, palhaço. Fala, oi, tudo bem? É, eu não entendi. Além de termos o Mou... Foi vergonhado. Jamais nos matarão. E além de termos o Inferno... Não é bom da ideia. Futebol... Temos um convidado ilustre, o senhor Réu, do Melhores do Mundo. Nós estamos aí mesmo, né? Pra dar força. E aí, galera? Saudações tricolores. Alegria, alegria. Vagabundos, pra um site nerd, resolvemos inovar. Não vamos falar de quadrinhos. Não vamos falar de videogame. Não vamos falar de porra nenhuma que vocês estão acostumados. Eu lhe falo isso com toda clareza. Nós vamos falar de futebol. Todo torcedor do América é maluco. Por que as pessoas torcem para determinados times? Como, quando, onde e por que começaram a fazer isso? E outras patadas dignas de parte. O que é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? A menor taxa de download da história, né? Ninguém, nerd nenhum gosta de futebol. Aquele podcast que ninguém ouviu. É. Exatamente. Time filha da puta, meu. Senhores, vou começar com o convidado. Réu, para que time o senhor torce? Eu torço pro Grêmio, Imortal Tricolor, melhor time do mundo. E por que diabos você torce pro Grêmio? Bom, eu sou de Santa Catarina, né, cara? Então é meio que natural, assim, torcer pra times do Sul. Mas eu virei gremista mesmo, porque o meu irmão era torcedor do Internacional. Mas que filho da puta! Que filho da puta, né? Eu era molequinho, né, cara? E ele tinha um pôster do... Não sei se vocês não são dessa época, mas tinha uma época que a Placar lançava uns pôsteres gigantes. Sim, né? Sim. Na e o meu irmão tinha um pôster do Internacional, campeão invicto, né? Brasileiro de 1978, pregado no nosso quarto. A gente dividia quarto, né? Meu irmão é 10 anos mais velho do que eu. Acho que foi 79, hein, real. 70, 79, sei lá. 79, foi o time do Falcão. Foda-se, é o Inter, que se foda. É. E ainda foi um campeonato fajuto ainda esse de... Os grandes de São Paulo não participaram, um monte de timeco no... do Amazonas, do Pará, participando do campeonato. É. Aí ele tinha, né, esse pôster colado na parede lá e eu não ia muito com a cara, né, cara, daquele pôster. Aí eu lembro que em 81, quando o Grêmio foi campeão brasileiro, foi 83, quando o Grêmio foi campeão mundial Interclubes, eu juntei meu suado dinheirinho, fui lá e comprei o pôster do Grêmio, né? Não é lógico aquele pôster gigante, mas aquele pôster de folha dupla que vinha dentro da revista Placar, do Grêmio campeão mundial, né, 81, e colei por cima do pôster dele com cola. Com cola. Ele chegou em casa, olhou aquilo e falou: é, brincadeira. Quando ele foi puxar, né, achando que tava só grudado, ele viu que tava grudado com cola. Cara, eu apanhei igual o cachorro de pulga. Fantástico. Mas isso serviu pra eu virar mais gremista ainda, cara. Sensacional. Bom, você que se manifestou de forma pouco gentil ao Internacional, para quem você torce? Logicamente, pro mesmo time que o Real torce pro Grêmio. E eu fui, digamos assim, aqui no Sul é normal, né? Ou pra quem nasce Porto Alegre e arredores ali, ou Grêmio ou Inter, né, cara? E desde piá eu sempre fui Grêmio, sempre, assim. Só que eu não era, digamos, aquele torcedor de acompanhar os jogos. Era praticante. Não, assim, era só pra dizer, né? Pra que time tu torce pra não ficar no... É igual o torcedor do Flamengo, Brasil, né? Né? Não, eu tô no Flamengo. Opa! Quem sabe opa! O que acontece por aqui, ó. E, não, com todo respeito a vocês, flamenguistas, mas eu digo pra vocês que 87,8% da torcida do Flamengo é desse jeito. Não sabe porra nenhuma do time. Só, eu sou flamenguista, Por isso que é fácil aí ser o maior torcida do Brasil. Não, aí eu vou concordar com o Réu. Você pega a maior torcida do Brasil, tá? O Flamengo. O cara mora lá no Acre. Ah, pra que time você torce? Pro Flamengo. O cara é óbvio, cara. Que o cara não entende nada de futebol. Ah, mas aí tem uma explicação pra isso, porra. Tem uma explicação pra isso. Então, se você é Rede Globo. Não, antes da Rede Globo, a rádio. Por quê? Na época que o Rio era a capital federal, as transmissões de rádio, os caras ouviam, era as transmissões de rádio do Rio. Era a Rádio Globo, Rádio Nacional. Obviamente, times do Rio. Então a torcida que se fez em torno do rádio era para os times cariocas. E o Flamengo sempre foi o time que mais... Não era o time que mais ganhava, né? Até porque o Flamengo só veio realmente a ganhar, destruir os títulos a partir da década de 70. A partir dos anos 80, com o apoio da Rede Globo. Não. A partir da década de 70... E do José Roberto Rai. Tanto que depois que o José Roberto Rai se aposentou, nunca mais ganhou. Foi ganhar só agora. O Rádio Tricolor. Ele parece que ele não tá num bar ao vivo. Peraí, cara. Inferno, segura a onda aí, já vai defender seu time. Deixa o Mu continuar. Tadinho de mim aqui, cara. Tentando falar, não posso? Vai, Mu. Segue. Aí tá, então. É isso que eu falei, cara. Eu era torcedor do Grêmio, mas não assistia os jogos, não acompanhava. Era pra dizer assim, quando alguém te pergunta: ah, pra que time tu torce? Pra não dizer: ah, eu torço pro Brasil, né? Tipo, eu torço pro Renato Gaúcho. Pelotas, né? O cara é viado, hein? Viado, hein? Pelotas, mano. Pelotas. Seleção brasileira, quer dizer, tá? Ah, tá. Porra. Aí é de Pelotas. É. Você sabe que Pelotas é tipo campeão. Caralho, cara, era a seleção brasileira que eu tava falando, pô. Cala a boca. E o segundo time dele é o Guarani, de Campinas. Posso Campinas, falar? Não, e o estádio do Guarani qual que é? Brinco da Princesa. Da... Caralho. Por favor, irmão, continue. Sim. Tirando o Careca, o segundo maior nome do time deles, quem era? Amoroso, ó. Careca Amoroso. Caralho, velho. É de viado. Puta que pariu, eu sou um viado. Viado, bicho, viado. Vai, irmão, continua. O símbolo do time é o enorme G no peito. Posso falar agora ou vocês vão ficar me interrompendo de novo? Defende o Brasil de Pelotas aí, vai. Aí, então, era só pra dizer realmente que, né, era gremista, mas aí, quando que eu comecei a torcer pelo Grêmio, cara? E isso até é meio engraçado, porque eu tive amigos que começaram a torcer pro Inter depois de 2006, né, que o Inter começou a ganhar a Libertadores lá e o Inter virou o Mundial. Virou pois é. Um time, né? E aí, pra cá, só que... Pois é. E aí eu tive muitos amigos que viraram colorados depois disso aí. Só que eu virei gremista, cara, na Série B, cara, em 2004, assim, e comecei a acompanhar os jogos e tal, e culminou com aquele jogo 26 de novembro, que ninguém vai esquecer, nós gremistas, ninguém vai esquecer, que foi a Batalha dos Aflitos, né, cara? Pô, aí... cara, eu vou dizer pra vocês aí, a segunda divisão do Grêmio, eu nunca assisti tanto um jogo do Grêmio na TV quanto naquele ano. Cara... Era a Rede TV que transmitia, lembra? Sim, cara. Todo fim de semana eles passavam o jogo do Grêmio, jogo do Grêmio. Aqui passava na Guaíba, real. No tempo que tinha a Guaíba. Meu Deus, cara. E foi a primeira vez, cara, que eu, tipo assim, comecei a acompanhar na Série B e culminou com esse jogo, né, cara, que muita gente vai dizer: ah, vocês comemoram um jogo, um título da Série B. Não, a gente não comemora não é o título da Série B, cara, é o jeito que aconteceu aquilo, tipo... Uma boa, cara. Vocês acompanharam a Batalha dos Aflitos? Claro, eu vi o jogo. Eu assisti, eu tava assistindo ao vivo, achei fodástico. Cara, eu tava assistindo em casa, com três corintianos me azuretando. Caralho. De praga ainda, depois do segundo de Corinthians caiu, né? Mas ele me enchendo o saco. Ah, vai ficar na segunda. Cara, mas tipo, o que aconteceu naquele jogo, velho, independente da divisão, de que time tava jogando, é uma coisa, cara, que você nunca mais vai ver na sua vida. Cara, se isso aí fosse roteiro de filme, todo mundo ia falar assim: ah, porra, tava na cara, né? Ah, esse roteiro aí, cara. Imagina que o time ia conseguir ganhar, né? Não, cara, foi épico. Foi real, meu. Cara, aquilo foi foda, velho. Então foi ali. Se fosse roteiro de filme, ia ter explosão. Se fosse do Michael Bay, ia ser de robô. Foi, então foi nesse jogo que realmente eu culminou, eu realmente virei gremista e a partir dali, cara, eu não larguei mais, assim, sabe? É, acompanho todos os jogos, comecei no estádio e realmente, Batalha dos Aflitos foi um marco na minha vida de torcedor, cara. Obrigado, Mo. Falou pra caralho. Rapidinho, Léo. Não foi que eu falei pra caralho, é que me interromperam pra caralho. Só uma coisa. Essa Batalha dos Aflitos foi tão emblemática que é verbete do Wikipédia estrangeiro, tá? Vocês procurarem no Wikipédia nome brasileiro, lá de fora, vocês vão. Vai estar lá, Batalha dos Aflitos, que falando sobre o jogo. Sim, teve até aquela famosa. Obrigado. De algum jornal espanhol, acho, 4 rojas e um pênalti, alguma coisa assim. Bom, inferno, mas agora que você me interrompeu mal educadamente, fale que diabos você torce pro Flamengo. Cara, por que eu torço pro Flamengo? Eu não sou carioca, eu nasci no Nordeste. E aquilo, eu podia ser torcedor do Vitória, podia ser torcedor do Bahia, do, sei lá, do Leão de Camaçari. Só que a minha família tem essa tradição. É, o Poções, qualquer porra. Só que a minha. Poções parece o nome do time do Asterix, né? Caralho. Fluminense de Pera. Que porra. Só que minha família tinha essa coisa de acompanhar jogo pelo rádio. Então a gente acompanhava muito. Eu não, porque eu sou da época da TV, mas meu pai, meu avô acompanhava muito pelo rádio. E eles ouviam rádio do Rio, Rádio Nacional, Rádio Globo, Rádio Tupi. E os jogos que passavam eram os jogos dos times do Rio, obviamente. E o Flamengo tinha uma coisa interessante. O Flamengo não era um time vencedor, assim, ganhava muito. Por quê? Porra, o Flamengo perdia pro Expressinho do Vasco na década de 40, 50. Tomava muito vareio do Botafogo de Nilton Santos e Garrincha, mas era saco de pancada do Botafogo. O Flamengo só. Mas é aquilo, o Flamengo sempre lutava. Era um time aguerrido, era um time de guerreiro, entendeu? E isso chamava, dava apelo pro público. O público sempre tendia a torcer pro mais fraco. E o mais fraco que perdia com dignidade. Isso atraía as pessoas. Acho que foi isso que criou aquela massa flamenguista fora do eixo, né, fora do Rio de Janeiro. E a minha família foi torcedora do Flamengo e eu comecei a acompanhar, aí já pela televisão com a Rede Globo, os jogos. E eu vi que o Flamengo era aquilo. E eu peguei uma época muito boa. Não peguei a época áurea, né? Do Flamengo campeão em 80 e 80, 80, 82 e 83. Né? Não peguei essa época. Eu peguei um. Oi? Era essa a época do Falcão, né? Idiota! Que Falcão, rapaz? Falcão não, a tia foi mal. Cala a boca, Zico. Falcão pro Zico tem cara, uma década, hein? Não, esse é na mesma época, Dadá. Não, eu foi forma de expressão, o inferno. Continua, vai. Continua, inferno, vai, desgraçado. Eu peguei o Flamengo campeão da Copa União, 87, Flamengo de Bebeto, de Renato Gaúcho. Flamengo de dia a dia. E era um Flamengo guerreiro, era um Flamengo batalhador. E o jogo que, porra, me fez assim, caralho, esse time é mágico pra mim, foi o Flamengo Atlético Mineiro, semifinal do Brasileirão de 87. Tava 2-2 o jogo. O Atlético precisava de um gol pra ganhar. O Atlético corre em cima, encurralando o Flamengo. O jogo Mineirão, 100 mil pessoas no Mineirão gritando, aquela pressão toda, todo mundo pra cima do Flamengo, pro time acuado. Só tinha um cara lá na frente, o Renato Gaúcho. Ele já tava morto, o jogo tava no final já, ele tava morto. Ele na época era jogador da seleção também e tal, então ele tava esbagaçado. A bola, porra, um chutão pra frente, a bola bate no pé dele. Bicho, o cara não conseguia nem andar direito. Ele foi se arrastando, atravessou o meio do campo, driblou dos zagueiros, driblou o goleiro e foi capengando, catando o cavaco, batendo a mão no chão pra não cair, tocou pro gol e a bola entrou e o Flamengo passou pra final. Aquele jogo, porra, foi do caralho. E o Flamengo foi campeão em cima do Inter com gol de Bebeto. Então, pra mim, esse foi o jogo. E foi, porra, foi onde eu vesti o mesmo manto e sou flamenguista mesmo e meu time é foda. É que você campeão. Joker, o senhor, pra quem diabos o senhor torce? Eu torço pro todo poderoso Timão, né? O Corinthians. Tá bom, seguindo o podcast. Vai, Dadal. Por que diabos você torce pro Corinthians? Bom, assim, meu pai costuma dizer, né? Quando eu ia jogar bola com ele e tal, aí os amigos dele me perguntavam por que você torce pro Corinthians, mesmo time do seu pai? Meu pai sempre falava, né? Que eu podia torcer pro time que eu quisesse, desde que fosse preto e branco do Parque São Jorge, né? Senão eu não ia dormir em casa. O time me deserdava. E, cara, assim, depois que você vai no estádio, cara, e você vê a torcida gritando, empurrando, cara, na boa, não, é, não tem como não ser assim, sabe? É, cara, dizem que torcida não ganha jogo, saca? É, eu acho que não é bem por aí não, cara. Acho que torcida ganha jogo quando empurra, quando incentiva. E quando cara, invade, e... né? E bate antes do fim do jogo, por exemplo, ganha mesmo. Não, aí não. Depende, só se tiver ganhando, não vai invadir, né? Quando queima banheiro, né? Segue, Joker, continua. É, queima banheiro, né? Mas vocês aí queimam arroz que ninguém fala nada. Que é isso? Que sujeito destemperado. Eu tô falando justamente do Grêmio, assim. Sei, cara, o Grêmio que queimou os banheiros aqui pro lado do Grenal, Beira Rio, cara. E. Olha o afetado, já acho que é com ele, né, cara? Vai, Joker, fala, desgraçado. Dadá afetado, não. Bando de piada. Não, nunca. Dadá não é disso não, né, Dadá? Tá bom, Inferno, já falou? Posso falar agora? Obrigado. É, então assim, cara. Cara, e outro assim, sabe? O. Mas, Joca, você é daquela geração Marcelinho Carioca? Cara, eu sou. Apesar de eu achar que ele não é o melhor, não é o melhor jogador que eu vi jogar, né? Não, no Corinthians. O Corinthians é, cara. Não. Pra mim, o melhor jogador que eu vi jogar não foi o Marcelinho. É, no o Corinthians. Marinho agora. Nem no Corinthians, cara. Foi o Tevez. Quem joga mais que o Marcelinho no Corinthians? Peraí. Tô falando assim, o que eu vi jogar... Não, tudo bem, assim, Marcelinho não, tá, é top, claro, né, meu? Na época, todo mundo viu o cara jogar e batia falta com perfeição e não sei o quê. Eu não vi o Neto jogar, que eu acho que é um pecado, cara. Eu não vi o Neto jogar. Eu vi. Era um merda, se arrastava em campo, gordo, sempre foi um gordo. Mas falta, quase meio de campo, ele chutava na gaveta, cara. É. Mas não, em campo, assim, não era um jogador assim. Sem brincadeira. Se arrastava então. Sei lá, cara, eu vi vídeos e tal, né? Não me pareceu se arrastar em campo, não, cara. Ah, é foda. O vídeo só mostra o lado bom, cara. É. Ele era lerdo, era foda. O negócio dele era bater falta mesmo. É que nem os dirigentes do Grêmio, que contratam jogador por vídeo no YouTube, né? Chutar de fora da área era com ele mesmo, cara. Não, era. Ele e o Rivelino, né, cara? Ave não, mano. Aí é pecado, cara. Comparar o Neto com o Rivelino. Não. Eu não estou comparando. Falando que pra chutar de fora da área pro Neto e pro Rivelino era fácil, né? Sim. Né? Então, assim, cara, se eu for pensar que o. E quem foi melhor, então, na tua opinião, dos que você viu, né? Marcelinho Pachá. Deixa eu pensar aqui, cara. Um cara que eu vi jogar muita bola, assim, cara, e que eu sempre admirei a forma de jogar, de elaborar mais no meio de campo ali, cara. O Ricardinho jogou muita bola no Corinthians. E. Pô, eu não posso ser do Gamarra também, cara. Que era um puta zagueiro foda, Gamarra, assim, porra, deixou saudade no Flamengo. Pô, cara, em todo lugar que ele passa, ele deixa saudade, saca? Era um puta zagueiro, assim, sabe, cara? É certamente um dos melhores jogadores que eu vi jogar no Corinthians, assim, sabe? Pô, o cara sozinho quase levou o Paraguai até a final da Copa do Mundo. Pois é, cara. Não, peraí, não. Aí você tá sendo injusto. Não sou. Ele era meio time. Cara, era assim. Não era não. O meio time aquele lá era o Arce, não era o Gamarra, não. Não era o Arce, né, cara? Cara, sabe quantos gols o Paraguai levou naquela Copa? Sim, mas o Arce também defendia, né, cara? Aliás, nessa época, a zaga inteira do Paraguai, da seleção do Paraguai, jogava lá. Jogava o Arce e o Rivarola no Grêmio. Exato. E o Gamarra e o Inciso no Internacional. O Arce jogava pra caralho, né, cara? É isso que eu ia falar. Vocês estavam falando de melhores jogadores, assim. A melhor fase dele foi os seus times. É lógico que o Ronaldinho Gaúcho, cara, sinceramente, de todos os jogadores que eu vi jogar, o Ronaldinho Gaúcho foi o cara que eu mais vi fazer coisas que ninguém mais fez, assim. Sinceramente, apesar de aqui no Rio também, ele ser merda, ninguém mais fez. Ele é que ele é um desgraçado, né, real? Não, ele é um filho da puta, meu, um mercenário do caralho. Cara que hoje, né? Tá nem aí pra lá. Não, sempre foi, cara, sempre foi. Sem caráter, assim. Mas jogava muita bola, cara. Agora, aí que ele tem um. O nome é feio, sei lá, de 2006 pra cá, ele já só vem em decadência, né, cara? O mais velho? Ele quase 6 meses na geladeira, porque ele assinou com o Paris Saint-Germain sem ninguém saber? Sim, sim. Não, ele saiu com. Saiu do. Ele se beneficiou daquela lei de Pelé, passe livre lá, que nem tava em vigor ainda, né? E vazou do Grêmio sem pagar porra nenhuma, né, cara? Sem... Ele entrou na justiça pra liberação do passe dele. Aí ele ganhou em termos, né? E aí ele assinou com o Paris Saint-Germain e vazou, né, cara? Pô, e na época ele tava valorizadíssimo, né, cara? Pô, ia ser a maior transação do futebol brasileiro, eu acho, a venda dele naquela época lá. Porque ele tinha arrebentado, né? Porra, velho, no gauchão de 99, ele chapelou o Dunga, velho. Foi. Voltou pro Brasil. Ele humilhou o Dunga, cara. Ele deu uns 3 balãozinhos seguidos no Dunga, meteu o bola no meio das pernas do cara. Tipo assim, fazendo de pirraça mesmo, sabe? De sacanagem. E, porra, o que ele jogou na Europa, no Barcelona mesmo, cara, puta que pariu, velho. Eu nunca vi um cara jogado de grêmio. Mas no Grêmio, ele jogou, né, pouco, né? Ele foi juvenil, jogou acho que 2 anos no profissional do Grêmio e vazou. O cara que eu tiro o chapéu, cara, é o Arce, cara. Puta que pariu, cara. Aliás, eu acho que o melhor lateral direito que eu já vi na minha vida, assim, jogando, era ele, cara. O cara, tipo, defendia muito bem, apoiava o ataque, chutava de fora da área, batia falta, fazia de tudo. Só que errou uma porra de um pênalti contra o Ajax no Mundial Interclubes, né, cara? Filho da puta, desgraçado. Vai embora do Américo, filho de uma puta! É foda, né? O cara... É um paraguaio maldito mesmo. Viu jogar o Arce jogar no Grêmio, agora tem que morrer abraçado com o Edilson, real. Mas já foi pior, lembra quando tinha Patrício? Credo, cara, o Patrício. Nossa. Cara, vocês amavam o Tcheco, velho. Ah, cara, mas peraí, o Tcheco, não, cara... Não, não é que a gente amava o Tcheco, cara, o que a gente admirava é aquele time de merda chegar numa final da Libertadores. Cara, eliminar o Santos e o São Paulo, velho, e chegar na final da Libertadores, cara. Só não ganhou porque não tinha como ganhar mesmo, né, um time daquele. Aquele time era pra ter... Cara, perdia toda a fase de casa, né, cara? Só conseguia dentro de casa por causa da torcida, cara. É. Revertia todo... Caralho. Ah, o Flamengo ganhou muitos títulos assim, cara, sem time. É como eu disse, o Flamengo não tinha grandes times. A história do Flamengo com super time e tal, isso é recente. O Flamengo não tinha... Era aquele time, sabe, segunda, terceira força, sempre foi, pelo menos até a década de 80. E aí você ganhava na raça. A raça flamenguista, a raça rubro-negra, vem daí. Não vem do time do Zico, vem de antes. Vem do time do Rondinelli, que fez um gol de cabeça no último minuto de jogo, escalando o jogador do Vasco, e acreditou no lance, foi lá, escalou o cara com o terceiro andar e cabeceou pro gol. É, o apito amigo, né? Em vez de dar falta, não. Ah, mas naquela época ninguém dava, cara. Aqui, aquela época. É, aquela época valia tudo, cara. Hoje também não, né? Bicho, é uma época que o jogador do América pegou no pé da trave, o saco de gelo do goleiro, e quando veio o cruzamento, ele meteu o gelo na cabeça do goleiro. Ele fez o gol. Era essa época, gente, que a gente tá falando. Não é hoje, com 200 câmeras, tira tema e o. E cara, o pode isso, Arnaldo. O futebol é muito mais divertido, né, cara? Cara, eu sou um São Paulino não praticante. O que significa que, além de não dar a bunda... O que significa que, além de não dar a bunda, eu também não acompanho muito. Mas eu comecei a me ligar em futebol lá pros anos 90. Ou seja, como todos os São Paulinos da época, eu virei São Paulino por causa do Tele, né, cara? Mentira, por causa do Raí. Por causa do Raí. Ele era lindo. Ele era lindo. Mas... Raí, Leonardo, aquele time. Cafu. Até o Cafu. Miller, né? Miller, verdade. Os Menudos, não eram os Menudos? Os Menudos. Aquele volante que jogava pra caralho, só que era totalmente maluco, acho que era Valdo o nome dele. Depois ele jogou no Rio. Esse é judio. Mano, eu lembro que na época, cara, eu fiquei maluco. Não, você tá falando do Dinho. Foi pro Grêmio. Não. Valber era do Palmeiras. Valber, jogou no São Paulo, foi campeão pelo São Paulo também. É, mas acho que jogou um ou dois anos só no São Paulo. Depois não, mas ele foi do time campeão do mundo. Ah, o Dinho também foi campeão do mundo pelo São Paulo, aliás, foi bicampeão. É isso mesmo, o que o Réu disse procede, é o próprio Valber Roel de Oliveira. Valber? Malucão, mas jogava muito. Enfim, e foi aquela época que o São Paulo ganhava tudo, né, cara? Porra, os caras foram foram bido do Interclubes, teve o tricampeonato e tal, e porra, eu, moleque, né, cara, comecei a prestar atenção, falei, comecei a prestar atenção, na verdade, pela mesma razão do Mon, né, todo mundo, as pessoas perguntavam, pra não dizer que não era nada também, eu falava, ah, sou São Paulino, vai, tava ganhando tudo na época, e eu comecei a me ligar, eu ficava maluco, né, bicho, porra, acompanhava, tal, ficava tenso assistindo, até que passou uns 2 anos, eu comecei a pensar, por que diabos eu me... ficava tão tenso com aquilo e aí eu desencanei. Aí eu acompanho só por cima. É... Aí você aposentou, perdeu a graça, né? Aí o que acontece? Eu só acompanho mesmo pra poder sacanear os times rivais. É porque... aí, com o passar dos anos... Hoje nem isso dá pra fazer. O Paulo só perde. Vamos deixar uma coisa clara aqui. Ele é um rapaz solteiro, de meia idade, mora sozinho, tem um gato de estimação, é São Paulino, mas ele não dá a bunda. Até minha avó sabe que esse cara é bicha. Ele não dá a bunda, tá? Obrigado. Eu sabia que em algum momento você ia fazer a citação a todas essas minhas qualidades. É, ter gato é um forte indício, hein, cara? Indício? Pra mim isso é prova cabal. Cara, mas ó, eu ia falar o seguinte, tudo bem, sou São Paulino, teve a época que o pessoal começou a fazer muita piadinha e tudo mais. Quando não, começou... Engraçado que essa porra de ninguém, o São Paulo não tinha essa fama de viado, até aquela declaração do Vampeta, né, cara, na época do sim, do Raí, por causa do Gustavo Neri. Foi no, acho que foi o Gustavo Neri, né, cara? Puta que pariu. O Vampeta que falou que começou com essa história quando ele falou que era véspera da final do Campeonato Paulista, alguma coisa assim. Aí disse que ele passou no centro lá de São Paulo e viu o Kaká, esse Gustavo Neri, a galera lá tomando sorvetinho, né? Aí ele falou: ô, bambizada, vamos treinar, pô, vocês acham que vão ganhar? Sim, gritou pros caras, né? E aí depois ele falou na TV, né, cara? Eu acho que, acho que na primeira partida o técnico de São Paulo reclamou de muitas faltas, né, do Corinthians. Aí ele falou, porra, não pode encostar nos caras, que os caras já reclamam, não quer, parece Bambi esses caras, não quer que encoste, né? vai jogar vôlei, ele falou, né? Vai jogar vôlei, que fica do lado de lá e do lado de cá da quadra. E sempre foi um time de toque. E aí pegou, cara, e ficou com essa coisa de Bambi. Mas aí aconteceu algo pior. Porque passaram-se os anos, sempre tinha uma piadinha ou outra aqui, até que um dia começou a jogar no São Paulo um tal de Richard. Meu Deus. Não, mas já tinha fã de Bambi antes do Richard. Já tinha fã. Na época do Leonardo e Raí já falavam. Já, cara. Mas digamos que o Richardson foi a cereja do Sunday. E outra. Teve jogador viadinho lá, lembra? O Caio. Claro. Kaká mesmo. Sem contar que o seguinte, né, cara? O São Paulo, na época, eu vejo pelo que eu. Da época que eu nasci, anos 80, 90, era um time, assim, de burguesada mesmo, de frescurento, né? Na época, assim. É, mas verdade mesmo. Foi, né, cara? A torcida do São Paulo. Um monte de piada de São Paulo, mas não esqueçam que a editora é São Paulina, tá? Verdade. Cara, mas o lance do Richarlison. Parcial esse momento! Isso? O lance do Richarlison fala pelo seguinte, cara. Porque é que o que o Inferno falou foi a cerejinha do bolo. Você tem aí anos que tá sendo piadinha e tal. E de repente entra um sujeito que é claramente uma moça. Se liga, a minha cunhada, ela trabalhou por alguns anos numa loja de um shopping fudido aqui de São Paulo. E ela viu o Richarlison indo fazer compras lá. E ela falou bem claro, o Richarlison, ele não é viado. Ele é uma mulher. Bicha não! Eu sou uma quase Teresa Colo. Ele já desenvolveu pro próximo nível. Isso é uma bichona. O Richarlison ia lá com o namorado, né? E, enfim, era uma moça. Puta que pariu, na hora que ele... Cara, a época que ele fez aquele aplique no cabelo, eu nunca ouvi tanta piada. Nossa, cara. Sexualidade de São Paulino quanto daquela época. Ah, e pior que ele não gostava de Richarlison, ele queria se chamar de Rick. Rick. Na camisa dele era Rick. Eu vou falar pra vocês, hein. Ele jogou muita bola, hein, cara. Ele joga, até hoje, cara, ele joga. Hoje não. No São Paulo ele jogava bola. Não, entendeu? Ele jogava muita bola. Aí quando começaram esses papos de que ele era gay e tal, eu não sei se se ele começou a tentar querer, sei lá, dar uma resposta de que não era, e aí ele entrou numas de ser um jogador mais viril, assim, ele começou, lembra que ele era expulso direto, começou a fazer faltas mais violentas, ele abdicou um pouco do bom futebol dele pra virar um pouco meio cavalo, assim, eu acho que era meio pra, pra afastar os comentários, aí o futebol dele começou a sumir, assim, cara. Mas, bicho, ele tinha uma coisa muito engraçada, até quando ele se estressava com o juiz, brigava com o juiz, ele desmunhecava. Era muito bom, né? Eu vi uma vez que ele tomou um cartão vermelho, ele ficou revoltado, ele começou a bater as mãos pra cima e botava a mão na cadeira. Libera, Bob! E gritava. Era uma bicha tendo xilique, né, cara? Era tipo aquela cena da Priscila, Rainha do Deserto, em cima do ônibus, né? Aí ele só se acalmou quando um colega dele pegou ele por trás e puxou ele. Ah, calma, né? Imagina se o árbitro do jogo fosse o Margarida, aquele também. Dando cartão vermelho pro. Quando te pegam por trás assim, dá uma acalmada mesmo ou é só parece? Meu filho, você vê minha camisinha aqui? Acalmada quando eu enfiar. Opa, que é isso? Um pequeno parênteses, já que a gente tá falando de viadagem, pederastias similares, acabei de receber um e-mail dizendo o seguinte: manda um beijo pro meu piquezinho do Cerrado, meu tuiuiuzinho azul. Acredito que o Cris tá se referindo a você. Manda outro, Real. Deus, desculpa interromper, já interrompendo. Já que a gente tava falando do Richarlison fazendo o favor de acabar com a pouca moral heterossexual dos São Paulinos, tem algum jogador assim que você olha pro histórico do seu time e fala: puta que pariu, o que que esse cara tava fazendo ali? Ó, injusto, filho de uma puta! Ah, só do Flamengo só tem, cara. Tá, mas convidado, o senhor aguarde sua vez? Ó, eu vou falar três assim de cara. O convidado não é você, o convidado é o réu! Desculpa, tio. Por favor. Ah, cara, o Grêmio sempre teve uma fama, né, de ter jogadores ruins, assim, né, cara? Aliás, eu acho o grande mérito do Grêmio era esse. Às vezes era de pegar esses jogadores que eram tidos como ruins, que não davam certo em clube nenhum, e conseguir fazer eles funcionar dentro do esquema tático, assim. Marcelinho, agora, né, cara? Não, Marcelinho Paraíba. Ah, aquele próprio time dos anos 90, do Filipão todo, era com jogador. Ah, pô, Paulo Nunes, Jardel, todo mundo demitido dos seus clubes. O Paulo Nunes tinha sido mandado embora do Flamengo, o Jardel tinha sido demitido do Vasco. Eram só jogadores assim que ninguém mais queria, assim, né? Mas, cara, agora um assim específico que eu falei, cara. Fala uns três aí, fala uns três, faz um top, vai. Ah, cara, não. Não tem assim, mesmo que jogador ruim eu esqueço, né, cara? Scalona, real. Tem lógica. Não, tem um monte, cara. O Scalona era um. Cara, o Scalona era muito ruim, cara. O Patrício também era muito ruim. Como é que era o nome daquele zagueiro? Aquele zagueiro que era da Costa Rica, sei lá, que era até. Balói. Puta, era outro. Credo, cara. Aquele goleiro, Real, lembra o. Como é que é o nome dele? O argentino, aquele, cara. Que entrava dando pirueta no campo e aí tomava todos os gols. Como é que é o nome dele? Eu não lembro, cara. Muita gente ruim no Grêmio. Uns atacantes, tipo aquele Rodrigo Grau, Cláudio Pitbull. Tipo assim, os caras que eram ídolos, né? Todo mundo fala, que era, né? A torcida tinha os caras assim, né? Mas não jogavam bosta nenhuma, cara. Aqueles caras que era só. Caralho, o Pitbull era pra ver como tava mal, né, cara? O Pitbull, seu ídolo, né, cara? Sim, é. Camisa 10, o Pitbull era o camisa 10, né, cara? Tinha referência de, né? Puta que pariu, é foda. De vez em quando a gente vê, cara, os pernas de pau que consegue título assim, tem, porra, o melhor que seja o time, tem sempre aquele cara que é pereba, né? Sim. E veio... Tavarelli, isso. Nossa, cara, é incrível que o Grêmio sempre teve uma puta tradição de formar goleiros assim, uns goleiros foda de base. Esse goleiro do Corinthians aí, esse cara de Schumacher aí, ele era da categoria de base do Grêmio, esse cara. Muito bom. Inferno, por favor. Desculpa, Raul, continua. Não, ele era titular da seleção sub-20, aí foi vendido antes de subir profissional do Grêmio. Aí o Corinthians comprou ele de volta. Ele era o terceiro goleiro, cara. Era o Galato, o Marcelo e o Cássio era o terceiro. E o Cássio era o melhor dos três, né, cara? Jesus. Oi. Inferno. Fala aquele cara que você via o nome dele na escalação e falava não, por favor, não. Cara, o Flamengo só tem cara assim, cara. Primeiro título do Flamengo. Primeiro título do Flamengo. O gol de quem? De um atacante pereba, que ninguém gostava dele, a torcida vivia vaiando ele. Só que o cara chegava na decisão, o cara sempre fazia gol. O Nunes. Tanto que o Nunes é o artilheiro das decisões. O cara só fazia gol em decisão. Ficava 10 jogos sem fazer uma porra de um gol sequer. O cara é atacante. Aí chegava na porra da final, o cara metia gol e era o Flamengo era campeão. Aí como é que você tira esse cara do time? Só que ele é um pereba. O Nunes era um perebão. Ah, teve outro, tem vários. Teve Bujica, cara. Bujica. O Pelé falou que o Bujica ia ser o sucessor dele, cara. O pessoal diz que Maradona é viciado em pó. Eu não sei porque ele é viciado, mas tá, tem que ter drogado pra falar uma porra dela. Já viu, né? Essa bugia. Ah, mas lembra? Ele fala muita merda, cara. Ah, mas ele extrapola o direito de falar merda, cara. Cara, que isso, Ré? O Obina é melhor que o Eto'o. Não, cara. Ele foi o responsável por fazer o Brasil acreditar que o Obina jogava bola, cara. Ai, cara. Ah, isso torcida falava de sacanagem. É, tinha. Porra, o. Cara, que foi música do... Ai, cacete. Aquele, porra, Jorge Benjor. Fio Maravilha. Maravilha. O Fio Maravilha. Foi a maior sacanagem que o cara fez uma homenagem pra ele. Ele foi lá e sacaneou o Jorge Ben. É, ele processou por direitos autorais. Por uso indevido do nome dele. É. O Fio era um pereba, não é da minha época, mas era um perebão. Essa música que o Jorge Ben falou também foi de sacanagem também, foi de ironia, que o cara era um pereba. E teve o Piá, cara, o Piá era um hidrante, foi campeão brasileiro em 92, o time do Júnior, do Capacete. Cara, outro cara que eu lembro do Flamengo, que eu dava muita risada, era aquele, como é que era o nome? Gian, lembra? Cara, o Gian perdia cada gol, cara. Uhum. Sabe aquele cara que recebeu a bola, driblou o zagueiro, driblou o goleiro, tá ele e a trave ele chutava pra fora. O mais incrível, ele foi pro exterior, ganhou dinheiro e depois voltou pra jogar no Fluminense. O Fluminense, o Vasco, uma porra dessa. Aí nessa história ele fazia gol. Flamengo, no jogo, não foi? Foi um jogo que ele fez três no Flamengo. O Gaúcho, aquele que jogou no Palmeiras também. O Gaúcho era um ótimo goleiro, cara. Lembra aquela vez? É, ótimo. Como atacante, ele era um ótimo goleiro. Agarrava pé do caralho. Ele era meio tipo o Jardel, só fazia gol de cabeça. Sabe? Também puderam com a cabeça daquele tamanho, né? Até eu. O Gaúcho mora aqui. Aqui, cara, mora aqui em Cuiabá, ele tem uma escolinha de futebol, por isso que o Brasil tá na merda, gente. Ele foi técnico do time aqui, o time dele foi campeão aqui, acho que uns 3 anos consecutivos aqui. Ele era carne e unha com o Renato Gaúcho, né? É carne de um na unha do outro. Eles estão dois viados, né? É, terra babaca desse aí. Ah, cara, para, não queria dizer que o Renato Gaúcho é viado. O maior pegador da história do futebol brasileiro. É o Charlie Harper do futebol, né? Ele pegava tanto que não tava nem mais vendo o que tava pegando. Tá louco, velho. Ele tem umas declarações ótimas, né? Aquela que os caras falam, ah, o Pelé fez 1000 e não sei quantos gols. Ele falou, e eu, pra cada gol do Pelé, eu peguei 10 mulheres. Ele falou. E a filha dele, hein, cara? Que delícia, hein? Pois é. Que coisa. Joker, fale pra mim uma desgraça do seu time. Eu que não sou. Que nunca torci pro Corinthians, eu consigo já lembrar de alguns nomes, mas você, por favor. Cara, eu vou pegar até um recente. Betão. O Betão. O Betão chegou a pegar a seleção, né, cara? Na época que apareceu aí. Sim. Mas tinha um zagueiro pior no Corinthians. Não, tem um monte, cara. Eu posso ficar fazendo aqui a tarde toda. O Gilmar Fubá, você lembra? Lembro. O Fubá foi demitido, foi nem joga, mas tinha um pior, um que foi titular da seleção brasileira, que o Galvão acho que ganhava dinheiro pra falar o nome dele. Era o gigante Célio Silva. Lembra o Célio Silva? Célio Silva, que negão. Célio Silva, cara, eu nunca vi um cara fazer tanto gol contra quanto o Célio Silva, cara. Mas mesmo assim, todo mundo falava que ele era um grande zagueiro, não sei o quê. Mas agora teve um outro cara muito pior, assim, que jogou no Corinthians. Eu lembro desse cara quando eu jogava no Sul. Acho que ele jogava no Paraná. Chamava Gralac. Esse era um que eu ia falar. Ele veio do Paraná Clube. No Paraná Clube, esse cara, ele fez um gol cobrando lateral. Ele bateu o lateral, a bola foi direto pro gol. O goleiro idiota botou a mão na bola, a bola entrou e valeu o gol, cara. Bateu na mão do cara. Bola viva. Outro cara que ia falar também, que, cara, já passou por todos os times de São Paulo, do Brasil inteiro, cara. Que é o Fumagalli. Ele joga até hoje, ele tá na Ponte Preta, né? Joga até hoje, cara. O Guarani que ele tá, acho que foi o Guarani. É o Guarani. Ele tava no time de Goiás, não sei se era o Goiás. Não, ele disputou a final Santos e Guarani do Paulistão, só que ele não jogou porque tava machucado. Isso mesmo. O Fumagalli tem quantos? Uns 55 anos? Por aí, cara. Ele e o Paulo Baier estão ali, viu? Ele e o Paulo Baier. o Palmeiras é um filho da puta, porque assim, ele pode não jogar nada o campeonato todo. Lá mete uma bola lá na... Não, se ele jogar contra o Corinthians, ele vai fazer gol, cara. O jogo que ele tá no campo, ele faz gol, cara. Cara, eu não critico muito jogador assim que é velho, porque eu vi o Mauro Galvão aos 42 anos ser campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio, cara. E jogando um fino da bola, cara. Sem fazer uma falta, cara. Aquele time, aliás, só tinha velho, cara. Tinha ele, o Zinho, só nego em fim de carreira. Time Master, né? É, mas o Master estufou o Corinthians lá dentro do Pacaembu, lá, 3-1. Igual o Boca vai fazer. Afinal de contas, o Boca é o Brasil na Libertadores, né? Aqui na 25 de março já tá vendendo já. É, camiseta meio São Paulo, meio Boca, meio Santos, meio Boca. Aqui já tá vendendo já. Eu não vi na rua ainda, cara. Cara, 2012 é o fim do mundo, bicho. Tô falando, Corinthians vai ganhar Libertadores, vai acabar tudo. Vai, cara, ganhando, amigo. Pode acabar o que quiser, velho. Uma coisa engraçada, cara, este Rio São Paulo, assim, são quatro times em cada capital, né? Quatro grandes times em cada capital. Sendo que é a mesma história. Três times são de elite. É um time de viado, outro time de riquinho, outro time de colônia. É sempre assim. Aí sobrou o quarto time, que é o time do povão. E cresce porque é o time do povão. E hoje tá dominando o futebol porque é o time do povão. É o Flamengo e o Corinthians. Uhum. Mas desculpa, Joker, rapidinho. Eu ia fazer um ligeiro off-topic. O Inferno comentou isso, né? Isso é... Eu vou anotar aqui, peraí. Pode, peraí. O Inferno comentou da questão dos grandes centros, a gente ter lá 3, 4, de repente ter 5 times. Enquanto que outras cidades não, né? Você sempre tem aquela divisão normalmente entre dois times. Que é o que acontece em Minas, é o que acontece com Grêmio e Inter. É porque não comporta, cara. Tem não, exatamente. Mas aí eu queria até perguntar pro Han e pro Mo isso. Cara, o campeonato não fica meio chato, velho? O campeonato estadual? Você sabe que a final inevitavelmente vai ser com esses dois caras. Não necessariamente, não, né? Esse ano não foi. Só pra quebrar tua cara, esse ano foi Inter e Caxias. Mas o Inter tava lá, né? É, o Inter acabou ganhando. Uhum. Não, exato. Eu não sei, cara. Eu vejo assim, às vezes eu fico pensando, porra, deve ser um saco às vezes, né? Porque no mínimo... Não digo chato, cara. Tô enganado, cara. Porque, ó, eu vou te falar uma coisa. Os times do interior do Rio Grande do Sul lá... Cara, o campeonato estadual, cara, lá é uma coisa completamente diferente do que vocês conhecem. Dessas mamatinhas que vocês jogam aí no Rio e São Paulo. Lá o pau pega, velho. Cara, time do interior lá, velho... Claro, futebol gaúcho tem que pegar no pau mesmo, né? Como se fosse a última partida da vida dos caras. E ó, eu vou te falar uma coisa. As cidades do interior lá, cara, eles torcem pros times da cidade, assim, a galera. Mesmo, cara, é incrível. Lá não tem Grêmio e Inter, não, cara. Tipo, você vai lá em Caxias, os caras torcem pro Caxias, torcem pro Juventude, não torcem pro Inter e pro Grêmio, não, cara. E são torcidas assim que, porra, os caras jogam pilha no jogador, facada. A torcida do Juventude é sinistra. A torcida do Juventude, eles próprios. O próprio Brasil de Pelotas vão sacanear aqui de Pelotas. Vocês dois, cara. É defender mesmo. Cara. A torcida do Brasil de Pelotas, cara, é torcida de. Tipo, torcida de verdade mesmo, cara. De fanático, assim, cara. É incrível ver um jogo de segundona do gauchão com a torcida do Brasil de Pelotas, cara. Acho que é a maior torcida do interior, eu acho. Ah, cara, a gente vê isso que a gente separa hoje, né, times grandes de times pequenos hoje. Porque assim, há 40 anos atrás, esses times que a gente vê como pequenos hoje eram grandes, cara. Meu, a Portuguesa, eu não sei se a Portuguesa foi campeã paulista várias vezes, entendeu? Hoje não ganha nada. Não, Dadá. Não, foi campeão paulista uma vez e teve que dividir o título com o Corinthians porque o Armando Marques errou a porra da cobrança do pênalti. Ô, cara, burro! Ah, você tá certo. Peraí. Não, mas eram times que chegavam mais. Chegavam lá. Preta, né? Tá. O Guarani também. O Guarani. Até o Guarani. O Guarani foi campeão brasileiro, cara. Mas até o Rio também. No Rio tinha o América, né, cara? Um time. Mas aí não é time de interior, né? Interior do futebol. O interior do Rio de Janeiro nunca teve futebol, assim. O que chegou a ter uma época foi o Americano de Campos, mas só por causa do Caixa d'Água, que era o presidente da federação. É, futebol no Rio sempre foi capital, só. Os times do interior do Rio é tudo time de empresário. É uma tristeza, né, cara, o campeonato carioca, né, cara? É, cara, não tem jeito. É time do interior é time de empresário. Bota o cara lá pra aparecer e depois vem. Você já teve outros times, assim, que não os quatro grandes, tipo, que deram trabalho. O Madureira, a América. Capital, sempre da capital. É. O América, né? Todo torcedor do América é maluco. Vai embora do América. O América já foi time grande, cara, lá na... Time, cara, Bangu, o Bangu foi time grande já, cara. Sim, o Bangu, né? Eu lembro que no FIFA 95, no Mega Drive, o primeiro que... Era difícil, né, passar o Bangu. Né? Era difícil passar o Bangu, cara. Jogava muito. Tinha o skill todo alto, assim, já. Jesus, que medo. O Bangu já foi, chegou a ser vice-campeão brasileiro. Perdeu pro Curitiba. Ah, peraí, deixa eu falar o nome do jogador aqui, ver se o Mo vai ter uma reação boa. Eu lembrei de outro agora, Mo. Fala. Pocito. Filho da puta! Nome de viado, hein? Qual é o nome? Cara, era um volante que não servia pra nada. Ele marca, não sabe sair jogando, erra passe. Se passasse a Mumbai lá no lugar dele, dava na mesma, né? Até a cara dele. Ó a cara. Ele era o quê? Ele era chileno, argentino? Não era brasileiro, não, né? Não sei, cara. Porque assim, os times do Sul tem uma... tem, sei lá, tem um negócio pra chamar jogador argentino, chileno, né, cara? Sim, vocês sempre tiveram isso, né? Mais do que os times da proximidade daqui, geográfica, Dadá. Até pela história, cara. Até não, mais ou menos, cara. Mais ou menos. Aí no Fluminense, aí já teve jogadores estrangeiros aí que foram sucesso. No... Não, sim. Teve o Conca, que tava jogando até um tempo atrás aí, cara, né? Pô, tem aí no Flamengo, teve o Petkovic, O Gamarra mesmo, né, cara? É. Teve aquele argentino, jogou muito no Flamengo, aquele argentino cabeludo, esqueci o nome dele agora. Mancuso. Mas acho que eu entendi isso que o Dadá falou, cara. Sempre, se tu for ver as grandes conquistas do Grêmio, sempre tinha lá um argentino, um uruguaio. É, pela proximidade geográfica, né, cara? E a proximidade do futebol. O futebol do Sul é parecido com o futebol praticado no Uruguai. É o futebol argentino, né, cara? É o futebol argentino. Aquilo chama-se... alma castelhana. Alma castelhana. É um estilo aguerrido de jogo, assim. Isso você não tem em lugar nenhum do Brasil. Mas não é o futebol gaúcho, é o Grêmio, cara. O Inter, por exemplo, você não joga assim. O Inter, cara, é o time carioca, né, cara? Posso parar pra pensar assim, digamos. É o time de toque de bola, É o time que joga futebol bonito, né? Joga um futebol bonito. O Grêmio nunca foi, cara. O Grêmio é aquele time que, tipo assim, ganhava com... O Grêmio é retranqueiro, né, cara? Ganhava com um jogo de 1-0 aos 47. Opa! É diferente. Refute, Léo. É butinudo, cara. Não é. É um time de raça, cara. Um time que pega, não se apequena, como fala lá no sul. É foda. Não tá morto quem peleia, tchê. É. E é foda. Muitas, porra, quantas vezes o Flamengo com time superior, porra, jogando futebol beleza, pronto pra ser campeão, batia no Grêmio, o cara se fudia. Até o hoje. O Grêmio é copeiro, né, cara? O Grêmio é... Disso nem não dá pra reclamar, cara. Ei, Fernando, a estatística do último jogo aí, o cara falou que tem 18 anos que o Flamengo não ganha do Grêmio no Olímpico pelo Campeonato Brasileiro. 18 anos, cara. A pior derrota que eu vi do Flamengo foi no Maracanã, final da Copa do Brasil, pro Grêmio, gol de Cuca de cabeça. Porra, esse aí foi... Não foi final não, cara. Esse aí foi... O Cuca, eu acho que o Grêmio fez um 6-0 no Flamengo. Eliminou o Flamengo nessa Copa do Brasil. Não chegou tudo isso não. O jogo foi empate. 89? Porque... Não, então não foi esse. Foi o gol do Carlos Miguel. 2-2 que o Grêmio foi campeão. Foi década de 90 que eu tava na... Eu estudava na UERJ, que fica do lado do Maracanã. E o jogo foi meio de semana, porque foi jogo de Copa. Porque no final de semana é Campeonato Brasileiro, né? O Carlos Miguel. Vocês abriram 2-0 na frente. Romário e Sávio, eu acho. Aí o Grêmio foi lá e empatou 2-2. E como tinha feito 0-0 no Olímpico, o Grêmio foi campeão. Foi então a fase do eu sou gaúcho. Bicho, eu só sei de uma coisa. Eu fiquei, ó, o jogo. Você chega uma hora antes do jogo. Aí o jogo leva umas 2 horas, né? Uma hora e meia, mais um intervalo. Eu levei 3 horas pra sair do Maracanã. Por quê? A polícia não deixou o pessoal do Flamengo, a torcida do Flamengo, sair enquanto os ônibus do Grêmio não saíssem. E o pessoal do Grêmio não queria sair, eles queriam comemorar no Maracanã. Então a gente ficou sentado. A gente ficou sentado na arquibancada. 3 mil filho da puta e ir embora, né? A gente ficou sentado na arquibancada com os cachorros da polícia fungando no nosso cangote, tendo que assistir os gremistas fazerem festa na arquibancada. Quando eles cansaram, eles foram embora, a gente pôde ir pra casa. Puta, né, cara? Mas o que é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? A gente já deve estar batendo em uma hora de podcast. Como eu não quero a Ana de cintaralho vindo me encher os papuvá. Experimenta, de repente. Vai. Eu queria. Não, a gente já tem um homo no site, cara. Basta um. Um só? Eu queria que vocês. Oficial. Ok. Cita o Creed também, só o Mo é mancado. Viado, bicha. Você dois bichas. Eu queria que vocês falassem. Engraçadão ele. Não, foi sim, foi engraçado sim. Foi engraçado sim. Eu queria que vocês falassem o seguinte, assim, o momento de... A gente já falou do jogador desgraçado, mas eu queria que vocês falassem, assim, do momento máximo, assim, daquele orgasmo cósmico que o time de vocês trouxe. A maior conquista mesmo que vocês tiveram. Tirando o jogo dos aflitos, que o Hell e o Mo vão, já até comentaram, qual foi o momento mais foda, o momento que você mais gritou, mais ficou maluco com o seu time? Começando com o Joker. Ó, cara, eu acho que eu estou vivendo isso ainda, saca? Porque... Cuidado, hein? Cuidado. Né, cara? Olha onde está pisando. O negócio de comprar a faixa antes do jogo não dá certo não, hein, cara? Cara, eu tô falando assim, não é isso, assim, o Léo perguntou qual o momento que você mais gritou e não sei o que. Cara, ontem, no finalzinho do jogo, o Romarinho acabou de entrar e fez o gol. Cara, eu tava chorando, velho, eu nunca chorei. É, ele é viado, você não sabia dessa, eu não te falei, não? Cala a boca, viado. Romarinho. Boiola. Romarinho é tipo o Gabiru do Inter, né, cara? Continue. Não, agora o Romarinho é craque, o pessoal já quer ir na seleção, já não sei o quê. Quero ver se no segundo jogo não jogar merda nenhuma. Ou perder uma bola lá e virar um contra-ataque e ser gol do Boca, aí pronto. É, esse merda desse Romarinho, filho da puta. Não, fazer igual o Denilson fazia na seleção, né? Ele entrava na metade do segundo tempo, acabava com o jogo. Colocaram de titular e não fez nada. Claro, não tinha gás. Segundo não, tempo, isso mesmo. Acho que o maior jogador que eu vi que era assim pra ser o jogador que nasceu pra jogar só meio tempo era o Basílio. Lembra do Basílio? Que jogou no Palmeiras, jogou no Grêmio. Esse Basílio teve um ano no Palmeiras que ele foi artilheiro do campeonato paulista só jogando no segundo tempo. Ele só entrava no segundo tempo e fazia 2-3 gols, assim, cara. E quando botava ele de titular, não jogava merda nenhuma, cara. O Denilson foi pior, que o Denilson foi uma transação milionária pro Betis e sendo jogador de segundo tempo. Os espanhóis ficaram putos com ele. Inferno, você que falou por último agora, me diga, quando que o Flamengo fez você se mijar nas calças feito um cachorro que acabou de ver o dono chegar? Bicho, tem um título, que foi o Campeonato Brasileiro em cima do Botafogo. Não por ter sido em cima do Botafogo, porque o Botafogo é freguês do Flamengo desde a década de 80. É freguês de todo mundo, cara. Botafogo apanha também, que é brincadeira, né, cara? Não, cara, eu nunca conheci um botafoguense, velho. Eu conheci cariocas que torcem até pro Gama, mas eu nunca conheci um botafoguense. Bicho, é tudo velho. Torcida do Botafogo não se renova. Vai morrer. É igual o Santos aqui. Vai ser o futuro América. Não, o Santos tem o Neymar pra renovar a torcida, né, cara? Desde a época do Diego e Robinho começou a renovar a torcida. A torcida, a maioria das torcidas ainda são de velhos, né, cara? Tá, mas é minha vez, tá? É verdade. Então, fala. Desculpa, não posso falar mais. Ai. Já foi sua vez, Dadá. Deixa ele falar agora, vai. Chupa. Mas por que esse time? Porque esse time tinha um jogador que estava final de carreira. Ele precisava mostrar que ele ainda era capaz. Foi o Júnior. O Júnior arrebentou naquele ano. O cara jogava pro fino, o maestro. Peraí, Fernando. Eu lembro desse jogo. O Renato Gaúcho estava no Botafogo. Ele deu dois dribles no meio-campo do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho veio tirar a bola dele. Ele deu uma puxadinha assim. O Renato Gaúcho passou no carrinho assim. O Júnior chamou ele. Não tem quando você segura a bola e com a mão, tipo Bruce Lee assim, chama o cara, vem? Vem de novo. O Renato Gaúcho levantou puto e veio pra dar outro carrinho nele. Ele puxou a bola pro outro lado e o Renato Gaúcho passou também, de bunda no jogo. Pro outro lado. Aí ele saiu tocando a bola de lado. Eu falei, olha que filho da puta, né, cara? E era um time ruim, cara. Não era um time bom. Tinha esse lateral que eu falei, o Piá, que era, a gente brincava chamando, dizendo que ele era o hidrante. Era o hidrante com a camisa do Flamengo. Mas quem? Tinha um jogador de Goiás, que agora eu esqueci o nome dele, que também jogava nada, mas era um cara super esforçado, segurava a barra ali na frente da linha da zaga. Era um time super limitado, mas o Júnior conseguiu fazer com aquele time virar, aquele bando virasse um time, virasse uma equipe vencedora. Então esse pra mim foi foda. E agora, assim, um jogo que a gente não ganhou nada, mas, porra, que... Aí, ó. Que fica na memória... Peraí, deixa eu ver. Puta que pariu. Esqueceu. Fica na memória. Olha o que tá rolando. Tô vendo aqui o drible do Renato. Do Júnior em cima do Renato. A cara do Renato. E... O que eu tava falando mesmo? Porra! Outro eu não tava falando nada, então. Outro ângulo. Ah, sim. Jogo que o Flamengo não ganhou, mas mostrou a bunda no chão. Raça. Foi um Flamengo e Vasco. Flamengo. Aquele com o gol do Petkovic de falta no finzinho? O Flamengo foi campeão, cara, né? Aquele jogo foi. Eu vou levar a pena falar, porque aquele jogo foi. Meu padrasto tinha acabado de morrer, ele morreu naquela semana. Aí eu fui pro Rio pra ficar com minha mãe. E a gente tava chegando no Rio, aquela expectativa que o Vasco ganhasse. O Flamengo, sim, ela sempre vai pro estádio, sempre enche o estádio, mas o Vasco era muito mais time. E, porra, cara, no final do jogo, quando o Pet fez o gol, caralho. Assim, eu não sabia se eu me continha, né? Porque afinal, porra, meu padrasto tinha acabado de bater as botas. Ou se eu gritava, porque ninguém esperava. Foi um lance mágico, realmente, na história do Flamengo, aquele gol. Muito bom. Falou pra caralho também, cara. Aí, ó. Mas o Flamengo merece. Bom, enquanto a gente assiste o drible do Júnior, te ignora, por favor, você fale aí sobre o momento que seu time trouxe muita alegria. Cara, então, não foi um título, né, mas foi um jogo, cara, Grêmio e, agora a Ana vai me sacanear provavelmente, Grêmio e São Paulo, pelas quartas de final da Libertadores 2007. Nossa, parada gay na Paulista, né? 2-0. O Grêmio tinha ganhado de 2-0, gols do Tcheco e do Diego Souza, e eu tava nesse jogo, cara, tava lá na torcida, e, cara, foi sensacional, assim, a torcida tava linda demais, aquela... todo mundo gritando, berrando, apoiando o time o jogo inteiro, o Grêmio dando de cacete em todo mundo. Cara, o Sandro Goiano é muito bom, cara, eu queria que ele jogasse e voltasse. Queria que o Sandro voltasse, tipo... com 25 anos a jogar no Grêmio, tá ligado? Tipo, agora. O som do Goiânia era, como eu digo, no videogame era cheat code, né? Era cheat code, né, cara? E assim, aquele jogador que é a cara do Grêmio, né, cara? Um cara raçudo, esforçado e sentava o cacete em todo mundo. Então, Grêmio e São Paulo, cara, esse jogo foi inesquecível. Cara, eu não sei se você já viu, foi o melhor jogo que eu já fui, cara. O som do Goiânia, ele era... bruto, até na entrevista, cara. Tem uns vídeos no YouTube. É sério, cara. Dos caras. Tem uma foto dele que é muito boa, cara. Os caras entrevistando ele e você vendo que ele não tá nem um pouco afim de falar, assim. Ele dando aquelas respostas curtas, assim, sabe? E o repórter meio se cagando de mesmo. Puta, esse cara vai enfiar a mão na minha cara. Deixa eu terminar logo. Vai dar um carrinho nas minhas pernas, esse cara, né? Ele era muito, muito. Não jogava nada, mas ele era muito raçudo, cara. E quem que dava mais porrada? O Inferno e o Hell, vamos responder. É, esse cara aí, né? Como é que é? O Sandro Baiano, né? Ou o Serginho Chulapa? Ah, o Chulapa, né, cara? Acho que o Chulapa era maldoso. O Goiano, ele dava porrada dentro de campo. O Chulapa não, o Chulapa era filho da puta. Pera aí, que o Goiano, mas Goiano na final da Libertadores deu um chute na cara do jogador do Boca lá. E o Derlei? O Derlei é outro psicopata. Júnior Baiano era muito pior que eles todos, cara. Pô, e o Dinho, cara? O Dinho afiava a chuteira antes dos Grenal, cara. Não, o Dinho é lenda, cara. O Dinho, ele só brigou aquela vez com o Valber lá e aí virou... Ah, que jogador violento. Ele foi bicampeão pelo São Paulo e ninguém falava que ele era violento. Isso que eu falo, naquele time de 94, 95 do Grêmio, o Luiz Carlos Goiano, por exemplo, que jogava junto com ele no meio campo, era muito mais violento, que ele fazia muito mais falta do que ele. Mas ele ficou com a fama por causa daquele episódio. Ele falava agora, que ele afiava a chuteira dele antes dos Grenal. O Júnior Baiano, ele tinha um lance interessante. Ele não era um jogador assim muito violento, fazia muitas faltas. Ele não era disso. Só que ele era idiota. Ele não sabia fazer falta. Ele era maluco, ele não sabia. Ele era louco. Não, às vezes tava tudo bem, jogando bem pra caralho, tirou altas bolas. Aí vinha o zagueiro lá, o atacante, quando ele vinha e dava um soco na nuca do cara, assim, no meio da partida. Do nada, assim, cotovelava, né, na boca. Bicho, eu vi o Júnior Baiano dar uma tesoura voadora no cara na linha de fundo, perto da bandeira de escanteio. Uma vez eu lembro que ele no São Paulo, ele quase matou o Gilmar, o goleiro. Flamengo na época, acho que o Gilmar era. Uhum. Ele veio, cara, aquelas bolas chutadas. Porque lembra que o Júnior Baiano virava atacante, né? No finzinho do jogo, ele se mandava pro ataque. Aí teve uma dessas bolas estourada pra frente, ele saiu correndo igual um louco atrás da bola, né? Aí o goleiro veio pra tirar a bola. Cara, mas ele deu uma voadora, velho. Que se o Gilmar não é de circo, cara, arrancava as pernas dele, cara. Ô, galera, que maluco, velho. Não, por favor, o momento máximo que o Grêmio trouxe pra sua vida, tirando o jogo dos Aflitos. Ah, não, sim. Cara, anos 90, o Grêmio era muito foda, cara. Aquele Grêmio do Filipão, que era um time completamente limitado, cara. Cheio de jogadores, assim, pereba, né, cara? Mas que quando pegava aquele Palmeiras do Luxemburgo, que era base da seleção, o Grêmio, cara, o Grêmio detonava aquele Palmeiras, cara. E não tem como esquecer a Libertadores de 95, cara. Aquele 5x0 que a gente meteu no Palmeiras. E depois a gente foi jogar lá e tomamos 5x1, né? Cara. 5x1, né, cara? 5x1, golzinho salvador do Jardel, cabeção, cara. Foi lá, meteu a bola no primeiro tempo, no início do jogo. Aí o Palmeiras fez 5, mas esse golzinho a mais. Cara, eu lembro que... esse jogo, cara, e ainda eu assisti do lado dos amigos meus palmeirenses, cara. Nossa senhora, cara. Mas eu gritei muito na orelha deles, assim, cara. A nossa tiração de sarro aqui é pesada, cara. Tipo, quem não conhece, assim, né? Que vê, assim... Fica assustado, né? É, fica, né? É, acha que vai sair porrada, assim. Mas é de boa, cara. Mas, cara, aquele 5x0 e 5x1 foi foda, velho. Foi muito foda, cara. Muito bom. Galera, eu queria fazer uma pergunta antes. Posso, Léo? Você queria o quê? Eu quero fazer uma pergunta antes. Então, está na mesa, exclamação. Queria saber de vocês qual o melhor jogador que vocês já viram jogar. Todos, de todos, independente de time. Rápido, sempre fez De todos os tempos, qualquer time. Quando que você viu jogar? Eu já vi jogar, cara. Cara, eu acho que, ó, em termos de firulagem, malabarismo, foi o Ronaldinho Gaúcho, cara. Porque eu já falei, o que eu vi o Ronaldinho fazer, eu não vi nenhum outro jogador fazer. Mas eu acho que o jogador mais foda que eu vi jogar, assim, foi o Romário, cara. O Romário era. Foi Maradona, cara. Tem peixe. Era fora, cara. Maradona. Ah, não, que isso. Eu vi o Maradona. Cheguei a acompanhar o Maradona no Napoli, italiano de 88, né? E porra, o cara é um monstro. Caralho, até velho. Eu não posso fazer mais nada, tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais. Cara, eu também, nossa, mas eu também vi ele no Napoli com careca, cara. Passava na Bandeirantes, cara. Mou. Eu vi o Luiz narrando domingo de manhã. Verdade. Mou, quem foi o melhor jogador? Salve, amigos da Bandeirantes. Acerta o seu aí que eu arredondo o meu daqui. Todo mundo de Papai Noel na barreira. Boa, Edredon. Mou, melhor jogador que você viu jogar? Cara, foi o Messi. Muito bom, obrigado. Joker, melhor jogador. Eu concordo com o Hell, cara. O Romário em 94 jogou muita bola naquele mundial. Cara, o Romário foi sensacional. Cara, o Romário com 40 anos foi artilheiro campeonato brasileiro, velho. Foi. Jogando muito, cara. Ainda deu elástico no Amaral. Sim, não, cara, ele. Cara, dentro da pequena área eu nunca vi outro cara igual aquele filho da puta, velho. Tipo, não, ele pegava. Todo jogo que ele pegava contra o Corinthians, cara, ele acabava com o Corinthians, cara. Ele fazia 2, 3 gols, cara, na mesma partida. Não, Léo, vou mudar, posso mudar, Léo? O quê? Posso mudar? Sandro Goiano. Cara, só pra terminar, tinha o do Sandro Goiano, tinha uma música que chama Mata Ele, Sandro Goiano, que a torcida da geral canta, cara. Como é que é? Canta isso. Ah, cara, eu não sei cantar, mas tem vídeo no YouTube e tal. Cara, Mata Ele, Sandro Goiano. Olha, cara, outra, deixa eu contar uma rapidinha aqui. Uma vez, em 97, não. Acho que foi o ano que o Grêmio foi campeão brasileiro, segundo a Portuguesa. No início do ano. 96. Teve um torneio, esses torneios, acho que o SBT que organizou, que era Grêmio, Corinthians, acho que Cruzeiro e Vasco, jogaram aqui em Cuiabá. Cara, o Grêmio perdeu todos os jogos, não ganhou nenhum, assim, né? Ficou em último nesse torneio, mas foi campeão brasileiro nesse mesmo ano. Teve uma jogada, eu lembro, contra o... Não, acho que o Flamengo tava. Tava o Flamengo, sim. E aí eu acho que tava... Eu não lembro quem que era. Eu acho que era o Iranildo, ou era o Sávio, não sei. Eu sei que ele pegou a bola, dominou a bola, assim, e veio correndo pela linha lateral, assim, né? E o Rivarola tava meio cercando ele, assim, né? Aí a torcida do Grêmio, cara... Que a galera da geral sabe que eles acompanham o time pra onde o time vai, né? Eles começaram a gritar assim, né? Mata, mata! Cara, o Rivarola deu uma juntada nesse Iranildo, jogou ele pro lado de lá da placa. Assim, cara. O Iranildo emitiu 1,5 metros, cara. A torcida comemorou igual o gol, cara. Quando... Cara, era assim, é o que eu falo, cara. Tipo, o Grêmio pode perder em campo, mas na porrada a gente ganha, cara. E isso é o mais importante. Dorley que o diga, né? Galera, eu ia falar mais uma coisa. Eu ia acrescentar mais, cara. Não, chega, pelo amor de Deus. Senão a caralho. Vai... Ah, acabou, pode rolar, cara. Um pouquinho mais. Tá bom. É, cara. Deixa um pouquinho mais, cara. Ficou tão curtinho esse podcast. Ah, são 10 pra meia-noite ainda. A Ana falou que se amarra em futebol, cara. Ela falou que vai ter o maior prazer em estar nesse podcast. Mas também mesmo, né? Pra dar força. Tá bom, Joker. Puro, Vizéquio. Vocês têm. Qual é a história do futebol? Tipo, história engraçada, assim, que vocês têm, ou que vocês ouviram? Porque tem uma, cara, que eu acho foda pra cara, mas quando o Marcos, do goleiro do Palmeiras, conta. É, parece que eles foram num jogo, acho que Copa do Brasil eles foram. E então foram pro time jogar contra o time do Nordeste aí e tal. E eles ficaram hospedados num hotel. Então acabou o jogo, né? Eles disseram, ó, vamos sair pra fazer alguma coisa, né? Aí o Amaral falou assim, ó, a hora que a gente passou de ônibus... Amaral que é o coveiro? É, o coveiro. Ele falou assim, eu vi um forró lá em cima, assim, vamos lá. Ah, vamos lá, como é que é o nome lá? Forró do Gerson. Ah, vamos lá, então vamos, né? Aí chegaram lá, tudo fechado, assim. Porra, Amaral, você não falou que era aqui? Não, é aqui, é lá, ó. Olha lá, tá escrito, ó, forró do Gerson. Aí o Marcos falando que não era forró do Gerson, era forro e gesso, tá ligado? Ai, que burro, dá zero pra ele. Meu Deus! Caralho. Não, tem uma história clássica também, né, do Botafogo do Newton Santos. Chegou lá o Garrincha pra treinar, vindo de Pau Grande. Cadê meu pau? Calma, amor, calma. já deu comichão. Aí o técnico botou o Garrincha, né, pra treinar um time reserva, pra ver qual é a do moleque, né. O cara não tinha jeito nenhum, né. Porra, baixinho, todo atarracado, perna torta. E, porra, quem era o zagueiro? Newton Santos, né, enciclopédia. Aí, porra, começa o treino, tá o Garrincha, vai dar um vareio no Newton Santos pra lá. Aí dá outro vareio pra cá. Aí mexe a bola no meio da perna do Newton Santos. Newton Santos, cara. Aí chegou no final do treino, o técnico sempre consultava o Newton, que já era o dono do time, praticamente. E aí, o que, que você achou do moleque? Ó, o negócio é o seguinte, se vocês não contratarem ele, eu saio do Botafogo, tá? Quem conta isso é o próprio Newton. Não, parece o Garrincha parece que ele brincava quando era moleque, colocava as cadeiras assim no corredor da casa dele, se é driblando todas as cadeiras, né? É, uma vez eu vi uma história do. Foi naquele grande momento do futebol. Os caras falaram. O nosso grande amigo Milton Neves. Ah, o Merson. Não, antes de ser dele, quando era acho que na Educativa que passava esses grandes momentos do futebol. Aí o cara falando que isso nos anos 70, né? É, que era o cara que. O velhinho lá que era o responsável pela peneira do Corinthians. É, uhum. Esse cara já tava aposentado, já quase morrendo. E aí em 70, né? Que o Brasil foi campeão, o Pelé, né? Sendo aclamado lá, melhor jogador do mundo e não sei o quê, bababá, arrebentando, né? Aí os caras entrevistaram ele. Falou, bom, e aí, né? Ó, a seleção brasileira, tricampeão, Pelé. Tido aí como melhor jogador de todos os tempos, né? E o senhor, né, que reprovou ele 3 vezes, né, na peneira do Corinthians, né? É. O que, que o senhor tem a dizer? Ah, pra mim, não joga nada. É igual aquele episódio da família Trapo, né, com o Golias, né? Ele olha assim, ó, oh, trouxemos ele pra jogar no nosso time, é o Pelé, né? Ele olha assim, o Pelé de cima a baixo, não deve jogar nada. Galera, uma pergunta. Pelé, com base no que vocês viram, opinião pessoal e intransferível, era essa Coca-Cola toda? Ou sem preparo? Aliás, o diferencial do Pelé tá aí, tá no preparo. Numa época em que os jogadores não eram profissionais, não eram atletas, assim, né, na acepção da palavra, o Pelé era. O Pelé treinava, era um cara fisicamente, assim, porra, incomparável, né? Então você tinha os jogadores da minha época, tipo o Gerson fumava, cara. Ele fumava no vestiário, entre os caras. Fumavam, bebiam, entende? Não tinha essa. O Pelé não, o Pelé era atleta mesmo. O Pelé sabia chutar com as duas pernas, cabeceava, batia falta, tipo, era um dos jogadores mais rápidos. Tipo, é um cara que ficava, depois do jogo, treinando chute, treinando finalização, passe, lançamento. E era coisa forte pra cacete. É, coisa que os caras não faziam na época. Então, essa foi a grande sacada dele, tá? Mas, cara, vocês viram aquele filme, né, Pelé Eterno? Tá certo que ali tem uma visão romântica e tal, mas vocês verem os lances do cara jogando, cara, o cara era fenomenal mesmo. Eu vi uma declaração de um cara que era narrador de futebol na época, ele falando que a primeira vez que ele foi ver o Pelé jogar, ele viu que o Pelé, tipo, chutou a bola, assim, na perna do zagueiro, né? E aí pegou a bola, tipo assim, no rebote da perna do zagueiro e saiu, né? Ele falou, ah, assim, foi sorte, né, do cara, né? Aí ele começou a reparar que em todo jogo ele fazia... Cara, ele tabelava na canela do zagueiro, velho. Cara, quem consegue fazer isso, velho? Não consegue fazer isso. Não, o Pelé, ele tinha... Ele era um jogador que estava à frente do tempo dele, né? Ele tinha uma condição física e uma condição mental. Ele era muito inteligente para termos de visão de jogo. Ele antecipava a jogada. É, você vê no gol 4-1 do Brasil e Itália, Copa de 70, ele não tá olhando pro Carlos Alberto. Quando ele recebe o passe do Rivelino, ele Saber onde o cara já tá, né? Exatamente. Tá. Quer dizer, antes da bola chegar nele, ele já tinha visto o Rivelino com a bola. O Rivelino foi o Tostão, não lembro agora. Já tinha visto o Rivelino com a bola, já tinha visto que o Carlos Alberto tava vindo em profundidade, já tinha visto que a bola vinha pra ele, já tinha visto que o Carlos Alberto não tinha zagueiro pra combater. O que é que ele fez? Deixou a bola passar. E isso é coisa de craque. Isso é coisa do cara que antevê, ele já fez o desenho mental da jogada antes dela acontecer. E o Pelé era mestre nisso. Entendeu? Ele criava, jogava na cabeça, a jogada na cabeça dele, a jogada saía do jeito que ele queria. Isso sem dúvida. Craque. O que eu tive a impressão de ver, vendo um pouco que eu tive chance de ver o Pelé, também é o seguinte: ele era craque, sim, mas ele não fazia firula. Uhum. Se ele julgasse que era necessário dar um bicão na bola, dava um bicão na bola. E Pelé já botou muito cara fora de campo na porrada. Exato. É, tem aquele jogo contra o Uruguai, ele mete o cotovelado na boca do cara. Uhum. digno de Sandro Goiano, aquela cotovelada. O Leonardo deu uma cotovelada num cara também durante o jogo do Brasil, não foi? Foi o Lala. Foi meio de viadinha, aquela cara, cai daqui, assim. Aí apanou o braço e pegou na lateral, cara. Porra, lateral. Cara, foi o Leonardo ou o Branco que nocauteou um sujeito com uma cobrança? O Branco. O Branco embutiu a câmera fotográfica do olho do cara. Fotógrafo, foi o Branco. O cara virou um T9000, cara. Cara, Branco era um cavalo pra bater falta, mano. Era assustador as cobranças do Branco, bicho. Você vê que a galera na barreira ficava meio tensa quando ele ia cobrar. O Neto, ele chutava colocado. Agora, o Branco era bomba. O Branco era porrada mesmo. O Roberto Carlos também, cara. Caralho, Roberto Carlos era ainda até pior que o Branco. Era nojento aquela. Era mais forte. Cara, não, aquele... E aquelas bolas que faziam umas curvas que ninguém entendia, né, cara? Aquele gol contra o Paraguai, famosão, cara, que é... A bola vai totalmente pra fora da linha. Não, acho que é contra a França. É o Bartês, França? É, que a bola, tipo assim, ela faz uma curva saindo da barreira. Assim. Contrário, é. É, o goleiro olha e fala, vai pra fora, né? Cara, aí do nada a bola desvia a trajetória assim e entra no canto do goleiro. Aí o goleiro fica olhando, vai. Como assim, né? Da onde que vem essa outra bola aí? Cara, aquele cara era um cavalo, aquele cara corria o jogo inteiro, velho. Ele não cansava. O Roberto Carlos era um cara foda. Era outro também, que era atleta, né, cara? É, né? Até hoje, ainda tá jogando. É, eu nunca vi ele ter contusão longa, assim. Nada. Sim, mas fudeu com o Brasil no jogo contra a França. Não, nada a ver, cara. A culpa do cara, nada a ver. A culpa é do cara, ele fudeu com a gente. Ele falava, como não? Ele tava ali parado. Cara, ele tem 1,60m. Eu acho que ele ia marcar um Henrique, cara. Ele nem tinha que estar marcando dentro. Então vai ficar parado arrumando a meia. Aquilo ali foi invenção do Galvão Bueno. Só que o Galvão não pediu porra nenhuma de futebol. Não é a função do cara de 1,60m marcar zagueiro, marcar atacante, cara, de 1,60m. É, mas ele fica ali no rebote. Tipo, o zagueiro alto tira a bola, ele pega o rebote e sai jogando, entende? Imagina o Roberto Carlos marcando o Henrique, cara. O Henrique de 2 metros de altura. Ele é o que se chama pegar a segunda bola, que é o rebote. E não, então, mas o contra-ataque. Não, beleza, então, mas aí, é o seguinte, tem você e o último cara vindo de trás, assim, ó, vou deixar ele passar. Você vai deixar o cara passar? Você vai dificultar a passagem dele. É, aí você começa a esbarrar no cara, o juiz marca obstrução, tira o livro indireto. Ótimo, pessoal. Aliás, essa seleção toda foi um desastre, né, cara? É, cara, acho foi errado. Acho que o único que não jogou mal nessa seleção foi o Zé Roberto, cara. Cara, o que eu acho, ó, o que faz o Brasil campeão nas Copas é sempre... Se você reparar assim, a história da Copa sempre tem um momento mágico. Lembra 94? Aquele gol de falta do Branco contra a Holanda? Foi um momento mágico da Copa. Aquela coisa que ninguém fala, tá, putz, o jogo tá difícil pra caralho, não sei o que. De repente o cara tira da cartola e faz aquele gol. Lembra 2002, aquele gol do Ronaldinho Gaúcho encobrindo o Simon? Aqui teve outro momento que mágico. Cagada, É o momento que você olha e fala, porra, esse time vai ser campeão, velho. Ninguém segura essa porra agora. Não foi cagada. Quer dizer, segundo o Ronaldinho Gaúcho. Não, ele colocou a bola. Não foi cagada, cara. O Cafu avisou. O Cafu jogava na conhecia o goleiro. Ele falou, ó, ele fica adiantado. Até que se você ver o vídeo, até a Globo mostrou, o Fantástico mostrou isso aí na época. Aí o Cafu fala pra ele, ó, ele tá adiantado. Aí ele chega e quando ele vê que o cara tá adiantado, ele mete direto a bola. E ele sai correndo, gritando apontando pro Cafu, falando, eu não falei. Tipo assim, ele falou que ele ia fazer isso mesmo. Ele falou, ó, se ele tiver adiantado, eu vou chutar direto. Cara, é momento mágico. Agora essa seleção de 2006, cara, não teve. Chegou aos trancos e barrancos, velho. Não tinha nada de. Não, eles estavam no bordel, cara. Até puta entrou na concentração. A concentração da seleção foi na Suíça, não foi? Não, mas que entrasse, mas pelo menos os caras dessem uma resposta. Mas era uma seleção sem vontade, cara. Sabe? Aquela seleção. Tudo baladeiro. A seleção tinha comprometimento. Eles entraram pensando que já tinha ganho já a Copa. Que ia ganhar a qualquer momento. Ronaldinho, Adriano, Ronaldão. Eles estavam achando que ia ganhar a qualquer momento. Era só querer. Os caras não treinavam, né? Já acima do peso, vindo de férias, né, tal, ninguém preocupado com porra nenhuma, né. Aí tem aquela clássica do Ronaldão, né, o Lula perguntou pra ele, Ronaldão, é verdade que você está acima do peso? Aí o Ronaldo, tem gente que fala muita coisa, né, presidente, tem por exemplo gente que fala que o senhor bebe demais. Bicho, eu não gosto do Ronaldão, mas daquela foi foda. E o gol mais bonito? Ah, sei lá, tem tantos, cara. É foda escolher um gol. Uma vez eu vi um gol não bonito, mas o mais improvável que eu vi. Era na época do Jardel, cara. Jardel fazia gol de qualquer jeito, cara. Bicho. Eu lembro um jogo contra o Corinthians, que a bola foi cruzada, não tem aquela bola que tá assim no limite, assim, que tá pra sair, assim, do campo, assim. A bola cruzou na frente do gol, assim. Aí tava o gigante Célio Silva segurando o Jardel pela camisa, velho, assim, né? E o goleiro na frente do Jardel. A bola passou, assim, tipo, entre os braços do goleiro, assim, na orelha do goleiro. O Jardel atrás cabeceou pro chão e a bola passou entre o corpo do goleiro e a trave. Cara, eu acho que só tinha espaço pra passar a bola ali. A bola entrou e foi gol, cara. E nessa época o Jardel tava foda. E eu lembro que num jogo do Campeonato Gaúcho, eu não lembro contra quem foi. Eu sei que sobrou uma bola, o time adversário tava adiantado, aí sobrou uma bola que eles ligaram rápido pro Paulo Nunes. O Paulo Nunes saiu com a bola, né? Aí driblou o último zagueiro e o Jardel correndo, assim, acompanhando a jogada. Ele driblou o goleiro e aí ele chutou meio de... Não, ele não tava sem ângulo ainda, mas chutou em diagonal, assim, pro gol, né? Tipo, vai ser gol. A bola bateu na trave, voltou, bateu... Não, tipo assim, o Jardel não cabeceou. Não tem como a bola bate em você, assim, ela quica na trave, bateu na cabeça do Jardel e entrou, cara. E foi gol. Cara, o Paulo Nunes começou a rir, cara. Ele olhou e falou, cara, não acredito. Até sem querer esse filho da puta faz gol, né? O meu gol ainda, né, cara? O mais improvável é o Jardel ser jogador profissional e jogador campeão. E nem pro Porto, cara, arrebentar dói. O Porto. Não, mas vou te dizer, o Jardel, cara, eu nunca vi um centroavante de referência, assim, que se colocava na área, assim, tão bem quanto ele, cara. Tanto que lá em Portugal, lá ele é rei, né? Lá no Porto ele arrebentou. Ele Super só Mario, né? Pô, ele foi três vezes bola de prata lá na Europa, três vezes artilheiro da temporada lá, cara. Jogava muito, né, cara? Não, ele só se fudeu em Portugal porque teve problema com a mulher, entrou em depressão e tal. Cocaína, velho. Também, aí foi questão da vida, cara, vida particular dele. Agora, profissionalmente, ele arrebentou no Portugal. Ele assim põe o Jardel drogado a jogar no Grêmio e joga melhor que esses caras que estão aí. O Jardel não foi aquele que jogou. Cara, eu tô confundindo. Eu só lembro o nome dele. Mas tem um cara. Ele jogava no Vasco, Cara, tinha um cara que jogou no Barcelona. Eu não lembro o nome dele. Eu tô confundindo com o. Com o Jardel, cara. Teve um jogo Barcelona, até. Barcelona, parecido com o Jardel, tinha um Kluivert, que era o holandês. Não. Tinha um. Tô tentando lembrar o nome dele aqui. Teve um jogo até Brasil e Barcelona. Foi 2x2 o jogo. Jardel é esse aí, ó. Mandei aí, ó. Um dos gols do Barcelona foi dele. Galera, vamos encerrar? Enfim, é. Só continuando a falar de pouco. Eu lhe falo isso com toda clareza. Não, antes não, não foi ele, não. O Inferno, e você, cara? O não gol do Pelé na Copa de 70. O gol do meio de campo. Não, do meio de campo. O gol que não foi gol. O do drible também, contra o Uruguai. O drible de corpo também foi foda, cara. Puta, que ele deu dó de não ter entrado, velho. E você, Mou? Um gol que o Sandro Goiano fez, né? Porra, acho que nem ele lembra. Jogo de gol de fora da área, que ele chegou correndo. Nem um doente. Lembra contra quem foi, real? Não lembro contra quem foi esse jogo. Não lembro também, cara. Mas eu lembro que foi um golaço. Aquele gol foi muito foda, cara. E o mais legal, tipo, o Sandro Goiano fazendo gol, né, cara? É tipo, hoje em dia, o Guinazu fazer gol no Inter, assim. Era tipo isso. É aquele cara que a torcida gosta, sabe? Que quer ver ele fazendo gol, né, cara? É tipo assim, é tipo o Liedson fazer gol no Corinthians. Ixi. Por aí. Seu viado. Cara, fala isso pra mim na quinta-feira. Quero ver se você fala isso na minha cara na quinta-feira. Eu acho cara, que ele vai ser o novo craque. Menino Romarinho. Grande Romarinho. Já fez mais pro Lulinha, que estavam prometendo pra caramba. Vai lá, Léo, encerra aí, Léo. Não, peraí. E você, Léo? Então, o que eu falei? Encerra aí, Léo. Não, falei. E você, Léo? Ah, tá. É um chapado, famoso Paquito. Cara, na verdade, eu vou falar rapidamente, já que o Joker tá aqui. Raí, porque ele é bonito. O Joker tá com fogo na periquita, tá querendo apresentar de qualquer jeito, né? Não sei se vocês notaram. Tá de comprar pra aldeia, alguém tem que fazer. Mas, na verdade, o mais bonito foi um não-gol, cara. Foi a ausência do gol, que é de uma beleza plástica, Baggio, em 94, quando ele errou aquele pênalti. Cara, até hoje eu vejo aquela imagem, é a coisa mais linda do mundo, cara. Eu sabia que ele ia errar. Ele tava com uma cara de cagaço, mano. Ele tava com o peso do mundo nas costas. Você sente quando o jogador vai errar, você sente. Eu dificilmente erro o palpite. Quando eu olho pro cara assim, o cara tá com aquela cara de cagaço. O jeito que o cara caminha pra bater, né, cara? Ele olha. Repara só, o Baggio tava com medo de olhar pro Taffarel. Ele tava desviando o olho do Taffarel. Ele tava com medo de encarar o Taffarel pra não entregar o canto. Ele tava com cagaço, ele tava pensando em tudo. Tava pensando na repercussão, pensando na família, pensando no governo da Itália, tava pensando em tudo. Menos na porra do gol. Pensando na mata, então, se eu errar essa merda. Falar, os caras vão dar cabo de mim, bicho. Ou o contrário, né? Pensando na mata. Vamos. Se eu errar, a bolsa de aposta vai estourar, vou ganhar uma grana. E o jogador italiano, né? Você falou essa Copa foi foda. Eu não sei se você lembra, o pênalti que o Romário bateu quase foi pra fora. Pegou na trave e entrou, né? Depois o Dunga, cara. Você viu a cara do Dunga quando ele percebeu que ele tinha acertado o gol, assim? Nem ele acreditava, né? Ele chutou, ele ficou com aquela cara de. Dunga é maluco, cara. Ele tem cara de maluco, ele não bate bem, não. Dunga tem cara de lesado. Joker, você falou do seu gol mais bonito? Não prestei atenção. Não, eu não falei não, cara. O do Ronaldo no Paris Saint-Germain, não, no Barcelona, que ele sai driblando todo mundo, cara. Ele sai lá do campo dele, dribla todo mundo e faz aquele gol, cara. Saca? Ele é bonito mesmo, cara. Porra, cara, que ele é muito foda. Cara, e o Ronaldo, ele era meio sortudo, né? Que esse gol mesmo que você tá falando, se foi o mesmo que ele parte assim com a bola do meio de campo, aí ele sai driblando, ele passa no meio do zagueiro, meio trombando, assim, né? E a bola bate no pé dos caras e sobra na frente dele, assim, né? Isso. Não é só habilidade, né? Tem um pouco de sorte, ali também. Sorte tem, né, cara? O cara já nasceu com sorte, né, cara? A estrela do cara brilha na hora. Você vai terminar? Ah, eu só queria citar um último que é recente, que é aquele do Neymar contra o Flamengo, que até hoje eu não sei o que, que ele fez com a bola, cara. nem jogadores do Flamengo sabem. Nem eles sabem, eles muito menos. Né? E só pra terminar, falou do Ronaldinho, falou do Ronaldão. Praticamente acabado pro futebol, ninguém dava nada pro cara. A torcida do Real Madrid se questionando por que contratar esse jogador em final de carreira. O cara entra em campo, o primeiro jogo dele, faz 3 gols no Real Madrid, pelo Real Madrid, ainda mete um golaço e vira ídolo. Foda. Eu não gosto do Ronaldão, mas ele era foda. Não, fez isso duas vezes praticamente, né? Porque saiu lá do Milan machucado, veio pro Corinthians e ganhou o Campeonato Paulista sozinho. Ah, mas é outro nível, né, cara? Tô falando de Real Madrid, Espanha. Não. Corinthians contra o Físio de Jaú. Pô. Não, peraí. Foi contra o Santos. Ganhou a Copa do Brasil em cima do Inter. Chupa, Inter. Mas o inferno, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Ele fez... Eu não tô pelos méritos, eu não tô comparando. Ele é um cara que sempre se superou na carreira toda. Beleza. Mas contra, na época do Real Madrid, foi realmente o... Foi grande o feito dele. Foi grande. Tá bom, galera. Mas foda-se o Ronaldo e os dois joelhos dele. Ronaldo. Campos de terra e grama, considerações finais rapidíssimas do Joker. Rápido. Vai Corinthians, campeão da Libertadores, quarta-feira. Vamos. É 4 de julho, mais importante de todo mundo. Foda-se a NPC dos Estados Unidos. Muito bom. Mou. O Sandro Goiano é foda, cara. O Mou tá com coceira na precheca pelo Sandro Goiano. Inferno. Foto. Cara, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu existei. Pelo amor de Deus, Patrícia, vai pra cozinha, porra. Muito bom. Real, agradecemos sua presença. O assunto rendeu, cara, surpreendentemente pra mim. Se bobear, até se você topar voltar um outro dia pra gente continuar falando de futebol, ia ser bem legal. Quando o Pugman vier de verdade. É. Daqui a pouco ele tá conectando aí. Vamos esperar. Eu queria que você fizesse a sua consideração final, mandasse um recado por Creed. E se você quiser divulgar seu site pros nossos leitores também, a gente fica feliz e dá uma foto, tá? Faz um jabá aí, cara. Certo. Quando sair o podcast, você dá um toque, eu faço uma chamadinha lá. Obrigado, viu, moço? Que é isso, eu que agradeço. Qualquer coisa é só chamar que estamos na área. E o Grêmio vai ser campeão brasileiro esse ano, viu? Simples. Tá aqui, com esse time de merda, hein? Kleber vai ser o artilheiro. Tá em quarto lugar. Vai ser o André Lima, o artilheiro. André Cone Lima, né, cara? André Cone Lima. Tá no G4 lá, né? Vamos ver. Galera, já acabou. Braço. Pronto. Vai, Corinthians. Toma, Libertadores. Porra, Ronaldo. Porra. Tinha laranja, morango e banana. Oi, alô, estão vindo? Fala, Dada. Entendeu? Beleza, eu tô sem headphone, cara. Deixei meu headphone no trabalho. E cadê meu headphone? Deixei meu headphone na Estrela da Morte, né? Tudo um pá! Eu acho que não vai ter convidado, então vamos ver um tema agora já, cara. Fim do mundo. Fim do mundo? Tá ótimo. O que fazer no fim do mundo? Como o mundo poderia acabar? O que vai ser o fim do mundo? Vai ser zumbi? Vai ser alien? É. Vai ser... Eu fiz um pouco sobre isso. Corinthians vai ganhar o Libertadores? Isso, 2012, cara. Aí, Corinthians na final da Libertadores. E no final ganhando pode acabar. Tô nem aí. É a primeira trombeta. A segunda vai ser ele ganhar o Mundial do Chelsea, né? Caralho. Sorriso e cadeira, velho. Destrói a realidade. Vai ser a mesma coisa com o Corinthians ganhando a Libertadores, cara. Quer que tenha cadeira, cara? Eu caí na cadeira aqui, cara. O gordo arrebentou a cadeira. Não, cara, eu fui me levantar pra ver olhar a janela e me enrosquei no fio do headphone e caí. Puta que pariu. É um lesado, né? Tá merda. Ai, caralho. Machucou o toba? Ai. Acho que o meu pinto, seu viado. Tu não tem isso, tu é eunuco? Pinto, eu tirei o pinto na Batcaverna, não sei se você sabe, eu sou eunuco. Depois eu faço massagem no teu toba. Ah, então tá bom, então. Aí tá bom. Aí o podcast ficou maneiro, cara. Vocês ouviram o podcast da anos 80, 90? Não. Pô, eu não ouvi não, hein. Pô, cara, ouve, ficou legal, ficou maneiro. Foi tu que editou? Eu editei. E ficou legal? Tô melhorando. É um brincadão. Mas eu tô falando da edição, o podcast mesmo, o podcast ficou legal, ficou divertido. Bacana. É. Quando postarem lá, vou dar uma ouvida, assim. A única parte merda foi a que o Sorge começou a falar de disco de vinil, ele se perdeu, aí ele esqueceu do que ele tava falando. Assim, momento Alzheimer total. Maconha é foda, né, cara? Falando em maconha, olha aí. Mulher tá viajando, né, fica só falando maconha em casa. Eu vou procurar um fone de ouvido, peraí. Tá bom. Tira do cu. Caralho, tava. Vou adicionar o real. Só se for pra botar no seu. tá no Viva Voz lá, foi palavrão. Que merda. Sacanagem. Mas que a filha dele não tenha escutado. Não tá porque ela tá no quarto. Ah, você é um viado mesmo. É um desbocado mesmo. É um viado, bicho. Viado. Não faço ideia de quem seja. Não, eu vou pegar aqui. Acho que ele é mexicano, né? Humberto Ramos. Cara, tu gostou do desenho do Humberto Ramos, cara. Cara, eu gosto do desenho dele. Não, ele é mexicano. Cara, o único chicano que desenhou bem é o Sérgio Aragonês. O Machete. O Machete é bom também. Não, o Machete não desenha, Machete mata. Machete desenha. Machete improvisa, ele não desenha. Machete improvisa. Eu tô... Vem cá, deixa uma coisa. Não tem banner pro cast amanhã, né? Hã? Oi? Tem banner pro cast amanhã? Não, sinta-se à vontade. Tá, eu vou fazer. Mas vai fazer mesmo? Vai fazer mesmo? Vai sentar no rabo do seu gato? Hamsterzinho. A Dada, a pergunta procede, hein? O Dada se sente ofendido, né, cara? Peraí que eu vou pegar ali, peraí. Vai pegar o quê? O banner? Vai pegar o banner? Não, vou pegar o pendrive pra fazer o banner. Peraí, não me xinga não, peraí. Vai pegar o rabo do gato. Vou fazer o banner agora, filho da puta. Cara, e o viado do Sog com o computador carroça dele, não funciona porra nenhuma, ainda usa o Ubuntu. Que merda, né? É um hipster, né, cara? Ele e o Change usam Ubuntu. É um cara, hipster. Não tem por que o usuário caseiro usar o Ubuntu. Não tem. Não adianta. Eu trabalho com informática, eu tô levantando. Vou ter que levantar um ou dois servidores Linux lá no trampo. Mas pro cara em casa não tem por que usar. Não existe razão. Bicho, assim, eu tenho o Ubuntu em dual boot, mas só pra mexer com o Linux mesmo, pra aprender como é que faz. Agora. E não pra você ficar acessando o YouPorn. Porra. Então o que ele pegou? Putz, ele pegou a terceirona, velho. Campeão da terceira, campeão brasileiro da terceira divisão. Deus. Perdendo pro ABC de Natal no pleno Maracanã no domingo de manhã. Sério? Domingo nada, cara. Terça-feira. Não, foi o seguinte, foi o Fluminense quando... Porque o Fluminense caiu duas vezes, cara, duas vezes seguidas. Na primeira eles viraram a mesa. Aí no ano seguinte... canetaço, né? É, aí no ano seguinte caiu de novo. Aí fica, porra, não tem condição, né? Dessa vez a gente vai ter que disputar, né? Mas tricolor é aquilo, né? Tem um empate é do caralho. Aí eles chegaram, não, a gente vai disputar a segunda divisão, mas vamos mostrar quem é o Fluminense pros times de segunda divisão. Primeira rodada, Maracanã, domingo de manhã, 80 mil pessoas, Maracanã lotadinho, contra o ABC de Natal. ABC ganhou, 3-2. Aí que ele caiu pra terceira. Não foi dessa vez que o Flu foi da terceira pra primeira, cara? Depois? Não, aí ele caiu pra Avelange. É, ele ganhou, ele foi campeão da terceira e aí no ano seguinte ele deveria jogar a segunda. Aí virou a mesma. Mas daí deu aquela briga que a CBF não organizou o Campeonato Brasileiro daquele ano. Quem organizou foi o Clube dos 13, que foi a Copa João Avelange. E aí o Fluminense entrou como convidado. Exato. E aí no ano seguinte esqueceram que ele tinha que jogar a segunda. Então, e ele tava lá, todo pimpão, na primeira onda de novo. Ok, não se fala mais nisso, ninguém pergunta. Filhos da puta. Alguém viu o jogo da Euro hoje, cara? Não. Não, eu estava trabalhando, amor. Não, mas tu é funcionário público, por isso mesmo que eu perguntei. Não, a gente tem que estar lá, né? Mostraram, eu vi no... Você deve ter visto na NGAG, colocaram a foto do Cristiano Ronaldo chorando. Sim. Tem escrito, bata o último pênalti, eles disseram. Você vai ser o herói do jogo, eles disseram. Tá o Filipão consolando ele, né? É, isso aí mesmo. Joker, a minha namorada, ela é corintiana, cara. Depois do jogo, eu reparei. Já parei de ela. Ela tem todos os dentes, não? Ela é uma corintiana. Ela já roubou sua carteira. Eu falo que ela é uma corintiana fake, porque ela é branquinha, tem todos os dentes, sabe ler e escrever. E é bonitinha, eu vi no Face. E se você pedir pra ela soletrar Corinthians, ela sabe o que significa soletrar. Então, ela, assim, mais gente ainda, porque quando eu vi, você manda você tomar no cu. E se ela ainda, vai terminar com você. Não, mas ela fala que eu também sou um São Paulino fake porque eu não sou viado, então eu não posso. Olha, há controvérsias, tá? Né? É, dada a minha tua situação. Gente, sei, eu queria levantar uma bola aqui. Levanta as duas. Pra quê? Pra você chupar? Boiolas, caralho. É, Neymar, essa Coca-Cola toda? Ou essa Coca-Cola é Fanta? Ele é, não, cara, ele é muito bom. Ele é bom pra caralho, só que ele precisa de experiência, cara. Entendeu? Quando ele for lá pra fora, ele vai ficar no nível do Messi, cara. Bicho, cara, se não fosse o pai do Neymar, ele já tava na bosta. Eu não sei, cara. O Neymar, esse negócio que, que ele vai lá pra fora e vai arrebentar. Eu acho que vai depender muito aonde ele for. Se ele for jogar na Inglaterra, por exemplo, vai se fuder, cara. Vou arrebentar ele. Não, com certeza. Ele não vai conseguir jogar. Pra Itália, pior ainda. Ele vai se dar bem se ele jogar na Espanha, por exemplo. Ali sim. Se eu pudesse, eu contrataria um blogueiro da China pra fazer marketing do Vale dos Enxutos, entendeu? A gente ia ser censurado lá. Ia mesmo. Mas, a gente ia ganhar mais do que o MDM ganha. Cara, e a gente... O MDM começou mostrando o peitinho, bicho. A gente tá seguindo os passos. Sempre tem peitinho ali, vamos ver. Dizem as más línguas que assim, estamos incomodando nossos amigos, nossos companheiros, nossos co-irmãos. Opa, como assim? Porque estão colocando aí podcast às 2 horas da tarde, né? Você é preguiça, rapaz, de postar no resto do dia. Os caras estão escrevendo há 8 anos já, meu. Porra, chega uma hora. Sexta-feira, quando muda esses leitores? Os caras estão com quase 10 anos de estrada. Vocês acham que eles têm um pique de Witch King, aquele psicopata que escreve 10 posts por dia? É real. Estou ouvindo, tá mais? Nem tá aí mais. É o tipo, a gente tem o Witch King que escreve pra gente, né? Aí ele manda e-mail pra gente: galera, tô muito enrolado no trabalho e tal, não vai dar pra produzir muita coisa hoje não. Aí quando a gente vai ver, tem 7 posts na agenda do agendamento. Só dele. Só dele. Não, e post assim, resenha. É, cara. Análise de vendas com gráficos. Vocês publicam isso tudo ou não? Tem coisa que vocês dão? Vai tomar no cu. Não, a gente publica. O cara gera metade do conteúdo do site, meu. Seja metade? 70% do site ele. São 7. Uns 7 posts, mas não é post de 2 linhas e um vídeo, não, cara. São fundos, bico. E você chega de manhã, você chega às 7 horas da manhã, não tem um post do desgraçado. Ele faz durante o dia. Ele nem bota no agendamento, cara. Ele escreve e publica, escreve e publica. O cara é a máquina. Cara, eu na segunda-feira, velho, eu só tava com sobra de comida aqui, eu tava com saco pra fazer nada. Aí, só que eu tava com a puta de uma fome. O que que eu fiz, velho? Tinha 2 linguiças, parmesão ralado. Só coisa boa, né, cara? Velho, eu botei água pra ferver, piquei a linguiça, joguei lá dentro, deixei a água ferver bastante, taquei pimenta calabresa, taquei sal, joguei um miojo picante lá, deixei ferver mais, joguei o parmesão ralado. Meu, mexi naquela porcaria até ficar bacana. Cara, ficou uma delícia, velho. Ou então eu tava com muita fome, o que é mais provável. BDE Gastronomia. Meu bem. Feira da fruta é a feira mais cara. Aonde só dá pilão. Tem a feira tamanho família.